cidade ligado nos canais Fox Sports. Aceleramos juntos para mais uma etapa da Camping World Truck Series, a terceira mais importante categoria da NASCAR, num começo de campeonato muito envolvente. Depois de toda a prova, depois de todo o festival em Daytona, chegamos em Atlanta, o circuito de uma mile e meia, o famoso autódromo padrão da NASCAR, para a segunda etapa do campeonato, que teve Johnny Sauter, o vencedor da primeira prova, ele que está no vídeo agora celebrando a vitória em Daytona, celebrando a sua vaga no Chase. E vamos com uma prova muito forte, muitos pilotos, Tyler Reddick busca a recuperação. Será que alguém vai conseguir bater? Será que alguém vai superar Matt Crafton, o piloto que dominou a corrida no ano passado e liderou o maior número de voltas e venceu em Atlanta, além de ser o piloto que mais venceu provas de uma milha e meia? Será que alguém da nova geração vai dar um sufoco, vai dar um calor nos pilotos mais experientes? Teremos essas respostas logo mais aqui nos canais Fox Sports, comigo, Thiago Alves, e ao meu lado, com o nosso convidado, nosso jornalista aqui, nosso piloto, nosso grande Edgar Melo Filho. Edgar, prazer recebê-lo aqui. Vamos para um começo de campeonato. Daytona valeu ponto, é verdade, Johnny Sauter dá risada agora de qualquer coisa, mas o campeonato começa agora em Atlanta. Boa tarde. Tiaguinho, boa tarde, um grande abraço aos amigos do Fox Sports. Bom, falar da minha alegria é perder tempo, né? Porque realmente isso aqui é a sequência de um sonho que começou há 30 anos atrás, quando eu me lembro que fiz a primeira prova de NASCAR, porque eu sempre acreditei nessa categoria. E eu falava, meu Deus, tem que dar certo, não é possível. O troço sempre que eu via isso aí que vocês acompanham hoje, todo mundo embolado, todo mundo junto, disputando pelo, sabe, pescoço a pescoço, e eu falei, tem que dar certo. Então é uma questão de você acreditar nas coisas. E eu fiquei muito feliz com a evolução que a coisa teve, e mesmo perdendo depois contato com isso, eu senti que agora ela volta com força total, com um número enorme de fãs. As pessoas entenderam que essa é realmente uma categoria competitiva. Então, Tiaguinho, eu estou muito feliz. Realmente, além da alegria de estar aqui junto com você e dividir isso com os amigos do Fox Sport, que são apaixonados pela NASCAR, independente da categoria da NASCAR, todas elas são competitivas, todas elas, a gente sabe que voa a pena do começo ao fim. Então, Tiaguinho, eu não vou nem ficar trocando confete com você, porque eu acho que a reciprocidade e a simbiose sempre foi muito grande desde que nos conhecemos. Fico feliz de ir lá atrás você conseguia até acompanhar um pouco que a gente fazia. Então a minha alegria é muito grande, pau na máquina, vamos lá para a segunda. Ok, o Sauter ganhou, tá bom, não sei, eu vou insistir com você um pouquinho, eu acho que caiu no colo. Você acha que caiu no colo aquela vitória em Daytona? Ainda acho, não sei, eu vou ficar com o Crafton e acredito muito nesse menino Bell, que apesar do capotão que deu, 18 piruetas no ar, acho que o moleque é do ramo, tem uma grande equipe por trás, você sabe disso melhor do que eu acho que o moleque vai incomodar, e tem também o Nervosinho, que você acredita nele e ele realmente vai largar ali do lado do Crofton e o John West, né, e Townley, e ele realmente pode incomodar. De qualquer forma, acho que a receita está pronta, o bolo está pronto, agora é só a gente acompanhar a festa, porque se depender dos dois Big Ones, que de Big Ones teve muito mais, acho que a festa está garantida, Tiagão. É isso aí, aproveitando já do convite para você participar conosco dessa... Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 77. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu apresento meus companheiros de bancada. Seja bem-vindo, Wellington Leal. Olá pessoal, estamos aí, mais uma semana de automobilismo, expectativas, vamos ver o que a gente aconteceu na NASCAR, uma polêmica na Stock e Fórmula 1. Né? Gustavo Full. É isso aí pessoal, de volta mais um programa aí, vamos falar sobre esse fim de semana, o bálsamo para os nossos ouvidos aí do Edgar, e segue o baile. É, né, rapaz? Grande Edgar Melo Filho está de volta! Quanto tempo aguardávamos para ver o grande mestre comentando, né, na categoria que ele ajudou a popularizar no Brasil, né, a NASCAR, né, e amealhou uma legião de fãs aí, né, de confrades, como o mestre carinhosamente nos chamavam, desde a época do Loucos pro Automobilismo, né, da qual o mestre torce para voltar, né, para estar novamente aí, né, no ar, tá bom? E a gente vai fazer uma campanha, Edgar de Melo Filho na Fox, meu amigo, tá certo? Vamos aí apoiar, vamos mandar aí mensagem para Fox em cada transmissão, hashtag né, NASCAR, Fox Sports, né, Edgar na transmissão, por favor, comentando, narrando, sabe, gerando caracteres. Imagina o Edgar gerando caracteres. Vou dormir no bidê, vai aparecer ali embaixo, vai ser excelente. Edgar, né, tem que ficar na Fox, tem que narrar, né, tem que comentar, tem que fazer o que ele quiser lá. Então a gente está nessa campanha Unidos aí, né, para volta, né, do grande mestre ser agora então, né, uma volta permanente, tá bom? Mas antes, vamos anunciar então o Instituto Ingo Hoffmann, tá bom? Então acesse ingohoffmann.org.br, lembrando que são dois F's no Hoffmann e dois N's, tá? Para você digitar na internet direitinho, acessar o site e ajudar uma criança que sofre de uma doença tão ruim, né, tão difícil que é o câncer, a ter uma esperança, né, para ter o seu tratamento mais humanizado, que é isso que o Ingo proporciona a elas. Nossos contatos, nosso site é o formulafu.wordpress.com. Nosso e-mail, mande aí uma mensagem. Hoje tem uma mensagem muito, muito, muito especial para a gente ler nesse e-mail aí, tá bom? formulafu1@gmail.com, né? O nosso grupo é o Fórmula Fu no Facebook e a página também Fórmula Fu. Digite os dois nomes, né? Ou melhor, digite um nome só que aparece, né, a página e o grupo para você acessar. Participa lá, gente, vamos lá. Tá? Não adianta só ficar ouvindo, né? Não basta ser pai, tem que participar, como dizia o antigo comercial. Nosso Twitter é o @DanielGimenez79, tá? Só que oficialmente é do Fórmula Fu, é o nome que vai aparecer. O Instagram, @FórmulaFu. E temos também nosso grupo no WhatsApp, né? Cada vez mais pegando fogo, com mais debates, né? O pessoal participando, mandando umas ideias aí. Lembrando que a única regra é respeitar a opinião alheia. Não se julga a opinião de outras pessoas. A pessoa deu opinião, vai ficar lá a opinião. Ah, eu discordo. Direito seu. Tá? Julgar a opinião da pessoa? De forma alguma. Tá bom? Então, no oferecimento do SEB Tati Coque de Araçatuba, né, novos alunos inspiram uma nova escola com esse sistema Grow Up. Tá? A gente começa, então, né, já demos a abertura aí do programa, né? Foi uma abertura diferente, né? Vocês perceberam, tá? Com o Thiago Alves abrindo, né, a narração da NASCAR. Né, abrindo espaço também para o Edgar começar seus primeiros comentários, né, na Fox, tá certo? E aí a gente já vai entrando no clima, tá? Não necessariamente a gente vai estar continuando, né, a cobrir as categorias como a Camping, né, que é a Truck, e a Xfinity, né? A gente só vai falar delas quando tiver algum assunto, né, que seja muito importante, né, algo que aconteceu com algum piloto, né, ou alguma vitória surpreendente, tá? Por causa que o público dessas categorias no Brasil, infelizmente, ainda é pequeno, tá bom? Então a gente fica dando as posições, tudo aí, né? Acaba sendo algo que o pessoal tá deixando passar batido, não tem muita repercussão, tá? Então a gente vai se concentrar na NASCAR, dá esse tempo que a gente usa na Xfinity e na Camp, né, para Sprint Cup. O pessoal mais gosta, mais acompanha. Mas sempre que acontecer algo, a gente vai estar aí colocando, vai estar relevando. A gente já fez votação para decidir se entrava ou não entre nós aqui, decidiu para continuar. Mas, porém, a gente percebeu que os rumos, né, tem que ser, pelo menos, por enquanto, com a Sprint Cup. Quem sabe com o Edgar aí na Truck, né, se ele voltar mais vezes, a gente vai ter que voltar a cobrir, tá bom? Então é isso daí, gente. O Ayrton Leal, cara, como foi rever o mestre narrando uma corrida, né, depois de tanto tempo? Claro que ele narrou algumas outras categorias, né, principalmente aquela que era do Felipe Massa, tá? Mas como foi revê-lo, assim, numa transmissão a âmbito nacional, com a repercussão que tem a NASCAR, cara? Olha, Dani, foi pra ouvir de joelho, cara. Cada palavra, cada entrada do mestre, cada momento de sabedoria, era pra... Tá gravado aqui, eu não vou apagar durante muito tempo, cara. Sabe? Vai ser tesourinho, cara. Vai ser muito bom. O mestre, em cada momento dele, é pra se guardar. E ele falando da NASCAR, que é uma categoria que ele ama, que a gente ama, que ele introduziu no Brasil, que ele acompanha de coração mesmo, que ele gosta. Cara, foi a melhor coisa. Só faltou ser Sprint Cup pra ele falar o nome de todo mundo, falar o que ele conhece, esparramar todo o conhecimento tudo que ele sabe, né, cara? Sobre cada piloto, sobre suas opiniões. Só faltou coroar isso e, se Deus quiser, se Deus permitir, vai ser uma coisa que a gente ainda vai ver, quem sabe, esse ano, cara. Porque o mestre, a qualidade dele é inenarrável, é inquestionável. Ah, eu vou ficar o dia inteiro aqui soltando elogios. E tá mais que comprovado, mais do que testado. O mestre Edgar de Melo Filho, O Galvão, quando montou a emissora dele, chamou ele. O Beto Carreiro era um fanzaço dele. Ele segurava na manchete. O mestre é aquele cara que... Quem gosta de automobilismo, gosta dele. Quem não gosta do velho, problema na de corrida não gosta. Entendeu? Tem outro problema. É que nem o pessoal que gosta de samba tem problema no pé. Tudo bem, eu tenho problema no pé. Pode ser que eu tenha. E quem gosta de corrida e não gosta do Edgar de Melo Filho, de corrida não gosta ou tem problema na cabeça. Não, com certeza, né, cara? Eu acho assim um absurdo as grandes emissoras desse país seguir esse padrão corporativo de falar bonitinho e ser podre pelos bastidores, que essa é a verdade. Hoje a gente vive num mundo que não se pode falar a verdade, tem que se fingir, né, de tantos personagens que as pessoas assumem, não falam claramente as coisas. O Edgar, ele não é um personagem, ele é essa figuraça. Eu já tive a honra, Deus me deu essa honra de conhecê-lo pessoalmente, de estar com ele duas vezes, né, de ter o contato desde o Japão, claro, através do Adalto, o Adalto que me passou o contato dele, a gente foi se aproximando, né, Adalto Silva, poxa, como a gente tá torcendo para ele voltar com o Loucos, né, e foi sensacional a amizade, ele sempre está aí se comunicando, mandando um abraço aqui para as minhas filhas, né, então ele é um cara muito humilde, é uma capacidade inimaginável. Eu sou professor de geografia, cara. Ele nunca deu uma mancada em geografia. Tudo que ele fala tá certo. Entendeu? Tudo que ele fala de cultura, tudo que ele fala em outras línguas, a capacidade de narrar fatos, de interpretar personagens. As pessoas não estavam nem aí pra corrida da truck. Entendeu? A gente começou a se ligar, claro, na corrida durante o começo da transmissão, o pessoal tava com a cabeça no Edgar, queria ouvir o Edgar. E me desculpa, tá? Graças a Deus a Fox trouxe ele. Eu acho que o Thiago tem muito a ver com isso, né? Graças a Deus, tá? Mas a Fox trouxe ele, parabéns, ótimo. Só que o Edgar não precisa de teste, meu amigo. O Edgar, ele já é pra pegar Sprint Cup, sossegado, ele tem um domínio total. Se ele pegar as três categorias, ele arrebenta. Com todo respeito aos demais apresentadores, né? Alguns, né, são um pouco mais afáveis, outros menos. Né? Eu gosto muito do Sérgio Lago, eu gosto do Hamilton também, né? E esses caras são bons, eles fazem, mas o Edgar é mítico, como diz o Eric von Draxler, né? Não tem o que a gente pode dizer. As pessoas queriam acompanhar o Edgar no sábado, Fox, as pessoas queriam acompanhar o Edgar, entenderam? Rapaz, eu fui no durante a corrida, o que aconteceu? Eu dei uma roubada, né, aqui em casa no creme de leite. E a minha mulher estava preparando um estrogonofe durante a corrida e ela foi pegar o creme de leite. Cadê? Ela veio. Ah, eu preciso do creme de leite. Falei, peraí, deixa entrar uma bandeira amarela que eu vou na conveniência. Cara, eu fui classificando, como diria o Edgar, na conveniência. Eu fui 20 quadras, 10 para ir, 10 para voltar, tirar carro da garagem, pôr carro da garagem em 6 minutos. Você imagina a loucura, né? O Xandó chegou um pouco atrasado, uns 10, 15 minutos, porque foi buscar o filho dele em algum lugar que tinha lá um compromisso. E o Xandó mandou uma mensagem. O que o Edgar tá falando? Né, nosso grande brother aí, Flávio Xandó, o Vinícius Afonso, o Jarbão. A gente mandando mensagem pra Fox. Eu já tava quase chegando no Thiago, porque ele não lia minha mensagem lá pro Edgar, tá? Mas foi assim, sensacional. Que dia, hein, Gustavo Fu? Olha, eu tô aqui só quieto, escutando, tá? Que eu vou dizer, cara? Um cara que tava tanto tempo fora, né, da televisão, dessa parte de comentários, né, e em poucos, eu não vou nem dizer em segundos, cara, ele já entrou como se ele estivesse fazendo aquilo ali há muito tempo, especificamente aquilo ali, né. E era. Aí você pega alguns comentaristas, não que sejam ruins, como, exatamente como tu falou. Mas o que ele põe, o que ele apresenta pro público é algo que esses caras não conseguem fazer. Não por problemas de qualidade, né, do profissional. o Edgar, ele consegue preencher os espaços muito bem. Ele consegue fazer aquela parte que tanto falta para o automobilismo, de fazer as pessoas entenderem um pouquinho melhor daquilo ali, de puxar a pessoa para dentro da televisão, para entender como é que funcionam as coisas, para aguçar a curiosidade das pessoas de como aquilo está, como é que funciona a coisa, como é que funciona a dinâmica, por que ele está fazendo desse jeito. Isso ele fez sem estar 100% afiado na categoria. Isso aí eu consegui perceber assim, que ele sabia, conhecia o pessoal e tal, mas não estava afiado. Então, pô, né, o que que eu vou dizer, né? É imagina se o velho pega o jeito. Imagina se o velho pega o jeito de novo. Não, mas pega é, o ele já. Não, pega o ele, ritmo. Não é que ele não pegou o jeito. Não, pega o ritmo, ele... pega o ritmo, assim. É que nem jogar bola. O cara fica um tempo sem jogar bola, o cara fica meio engessadinho. Quando se pois solta, é, nossa senhora, aí é que, o velho vai aí voar. Aí é que tá, ele não precisa desse tempo. Deu pra ver que ele não precisa desse tempo. Ele tem tudo que precisa pra fazer o pessoal se interessar pela categoria ou pelas corridas, sei lá eu. Tá? E o que não dá pra entender é que como é que a televisão deixou morrer esse tipo de profissional que puxa, que faz diferenciado. Vender, digamos assim, faz vender o produto que eles estão passando. Entendeu? Porque é exatamente isso que faz. Quantas explicações que ele deu ali no meio da corrida que seriam preenchidas por aquelas perguntas que às vezes são meio tontas ali que a gente fala, que a gente comenta e tal. Pô, só aí já ia matar uma boa parte dessas perguntas meio bobinhas aí que aparece. Não concordo? Não, verdade, cara. E você sabe o que é, Gustavo, que você falou? Como deixam assim fora? Eu me identifico muito com o Edgar, porque nossa personalidade é bem parecida, né? Ambos somos tricolores, tricampeões mundiais, né? Ambos gostamos de automobilismo, só que ele é muito mais inteligente nessa área do que eu, muito mais piloto, muito mais técnico, não tenho o que falar, né? Campeão de divisão 3 aí nos anos 70, vencedor de 12 horas de Tarumã, tantas corridas por esse Brasil afora, né? Só que o mestre é um cara que faz a mesma coisa que eu. Se alguém pisar no calo, eu atravesso a rua, vou lá e coloco o dedo na cara. Comigo não tem meias palavras, viu? Esse negócio de ficar com coisinhas corporativas, como eu disse. Ah, PPP, para não ficar chateadinho, não. Se o cara vir dar na canela dele, ele vai atravessar e vai colocar o dedo na cara do peão. O pessoalzinho não gosta disso, entendeu? O pessoalzinho quer confete. Quer que fale, ah, sim, me desculpe, tudo bem, vamos fazer o melhor para todos. Isso não existe, gente. Isso é um mundo hipócrita criado recentemente. E aí essas pessoas que fazem a diferença, elas estão sendo deixadas de escanteio para ficar a mesmice. Né? A mesmice de uma transmissão, a mesmice de um comentário, a mesmice de um trabalho, sabe? Então, infelizmente, o mundo caminhou para esse lado, Gustavo. Mas não, é uma tremenda de uma burrice. Peraí, antes, Gustavo, eu quero fazer um protesto que o Daniel não pode se comparar ao mestre. Peraí, Daniel. Menos, mano. Mais humildade, cara. Você chegou nesse nível ainda, não. Foi uma heresia, cara. Você pode achar isso, eu não concordo. Ai, o Wellington Leal. Não. Vai, Gustavo, vai. Já botei meu ponto aqui, vai. Ai, meu Deus do céu, mas é um heresia, inferno mesmo, que heresia, viu? O Messi vai com o Messi. Ai, me comparei, ele vai jogar todo o ouvinte contra mim. Não. O único defeito do Messi é ser tricolor, é o único defeito do Messi. Eu acho, vai, não, peraí, deixa eu abrir uma aspa aqui. O Wellington Leal, você sabe muito bem que se me dá na minha canela, eu atravesso a rua e ponho o dedo na cara, foi isso que eu me comparei, tá? Tudo bem, mas eu tô dizendo assim... Sua cara eu já coloquei. Tá bom, entendeu? Mas não é questão de sair. O mestre, tô dizendo em experiência do mestre de automobilismo e tudo mais. Graças a Deus que nós estamos a 600 km de distância, senão eu ia apanhar porque o gordo tá forte. Não concordo. O mestre é inúmeras vezes muito superior que é eu, você, entendeu? Ele tá no pedestal, entendeu? Eu me comparei personalidade. Tá bom. Obrigado, viu? E só porque você é corintiano, você não comunga do mesmo time do mestre, vai catar coquinho. Então, desculpa, Gustavo, a interrupção. Não, tranquilo. Não, pede desculpa a mim. Não, você não dá desculpa, porque eu já falei o que eu ia falar. Vai, Gustavo. Ah, segue o baile. Perdeu o fio da meada. É, o fio da meada. Não, mas a gente tava falando sobre o problema do Messi não ter espaço na televisão, porque é um tempo perdido. Ah, sim. Que eu ia falar era que é uma tremenda uma burrice, porque se tu não atrai público, tu não tem venda de espaço publicitário. Então, pô, se tu tem um cara desse, tu vai conseguir aumentar, com certeza tu vai conseguir aumentar a participação do público, né? Então é uma tremenda uma burrice não deixar um cara desse de fora. Infelizmente, Gustavo, a Fox não trata o automobilismo, a NASCAR, como deveria. Eu tentei, fui no site da Fox, do Facebook, ver uma postagem sobre a NASCAR para falar do mestre, que só tinha futebol. Só tinha futebol. Eu achei uma postagem, 1 da tarde, falando que ia começar a Xfinity. Entendeu? E nem falando da Sprint Cup eu achei, nem falando da Truck, nem falando do mestre, nada. E nisso, N, várias, 20 postagens sobre futebol. Então, para você ver como que é o nível da Fox Sports, eles estão focados em futebol. Inclusive, quando o coitado do Thiago Alves, lá junto com o Messi, tinha que ficar fazendo chamada para Libertadores. Eu fico pensando, será que durante os jogos da Libertadores eles falam de NASCAR? Não falam de NASCAR. Não, eu já ouvi chamar NASCAR na Libertadores, sim. Eu não vi, eu nunca vi nenhum. Já ouvi, eu assisto mais, porque como bom São Paulino eu só assisto Libertadores, né? Então, já ouvi. O Fox Sports Rádio, quando faz a chamada no final de semana, não cita nem a NASCAR. É, né? Infelizmente, né? Mas graças a Deus eles estão transmitindo, hein, gente? Ó, eu acho que nunca no Brasil uma emissora transmitiu tanto NASCAR como a Fox, hein? Então, as três categorias. E vamos, né? Todo mundo tá lá no Twitter falando, mandando Twitter, falando que tá assistindo a Fox. Porque aí eles sentem que tem audiência mesmo, tem gente envolvida. Sim. Tem que ficar fazendo isso aí pra manter. É a ideia. É. Precisa ter um programa, né, assim, de base, né, para estar ajudando também, né, essa parte de internet e tudo mais, tá bom? É, mas é isso daí, galera, né, o Edgar, então, marcou aí, a gente vai colocar, então, um primeiro comentário aqui, né, que é do Vinícius Afonso, tá? Vinícius Afonso, então, mandou um comentário de uns 30 segundos, mais ou menos, tá? É, dizendo, né, de como foi ter visto o mestre Edgar narrando a prova novamente. Ele também é um grande fã do Edgar, tá bom? Então coloca aí, Wellington Leal. Saudações, queridos ouvintes da Rádio Show de Esporte do Bandeirada. É claro que eu te ouvi falando. Só passei rápido para deixar uma nota 10. Na verdade, uma nota 10 temática do dia de hoje. The Oscar goes to Edgar de Melo Filho. A participação do mestre na NASCAR Truck Series esse final de semana lá na Fox Sports 2 foi fantástica. Garanto que ele angariou uma nova legião de fãs, cativou os antigos fãs e, enfim, foi um grande acerto da Fox Sports. A nota 10 vai para eles também. Um eterno 10 para o mestre. Ele merece. Bem, essa foi a mensagem então do nosso brother, né, Vinícius Afonso do Bandeirada. Daqui a pouco terá outra mensagem dele, né, que ele vai questionar também a Fórmula 1, mas essa foi a nota que ele deu, né, tanto para o programa Bandeirada quanto para a gente aqui no Fórmula Full. Né, a nota máxima que ele podia imaginar para o Edgar Melo Filho é a mesma que a gente joga, tá certo? Então agora, né, desculpa, Eric Von Draxler, eu vou usar a sua frase. Chegou um e-mail mítico aqui pra gente no Fórmula Full. Edgar Melo Filho nos enviou um e-mail. Que coisa mais linda! Eu mandei a felicitação, né, por ele ter participado, né? Falei que a gente estava muito, né, ligado na transmissão e ele respondeu mandando um e-mail aqui para a gente, gentilmente para o programa, né? E mandou umas coisas bacanas aqui para a gente ler. Vamos lá então, né? Esse e-mail do Edgar Melo Filho. Ele começou, né, me tratando como ele chamava desde o Japão, né? Dani-san, bom dia meu amigo, nem sei como começar a agradecer a gentileza e o carinho desta turma de amigos tão queridos. Aí ele abre parênteses, nunca esqueci de vocês. Se vocês que são do ramo gostaram, o resto pode me xingar que eu vou dormir no bidê. Teve um amigo também que mandou um comentário para a página do Fox Sports Brasil, né? E que fala de corrida de picape no sábado, que também ficou a milhão de alegria. E me disse estar providenciando um abaixo assinado, Edgar na Fox já, e quer entupir o site da Fox, tá bom? Vocês são amigos que não têm preço. Mande um forte abraço a todos eles, né? E manda aqui um abraço para mim, para minha esposa, para minha família e tal, né? E claro, ele diz aqui uma mensagem muito importante. O tricolor perde, mas não temos vergonha na cara e continuamos a torcer muito por ele, tá? Só para dar uma cutucada aqui no São Paulino, tá? E aí ele está dizendo aqui, né? Ele continua. Vamos torcer para dar certo, né? Se chamaram para fazer a camping, né, com o Tiagão, né, já estará bom demais. E aqui ele deixou uma mensagem, né, mais para os confrades aqui, que era da época do Loucos, que mostra a humildade do mestre. Ó, tudo que eu mais queria agora era que o Adalto arrumasse um patrocínio para a gente voltar com o Loucos. Seria uma maneira de estar mais perto dos meus amigos agora. E com a nossa tradicional e saudosa pizza de final de ano, com a oportunidade real de conviver um pouco e abraçar todos vocês. Um super especial abraço. Obrigado pela coluna, em meu nome, do Thiago, também já mandei para ele, né? E vamos aí. É isso aí, meu amigo, saudações tricolores, cheers. Edgar Melo Filho, e-mail exclusivo para o podcast Fórmula Full. Que honra, hein, senhor Wellington Leal? Ah, maravilha, melhor que isso, só uma mensagem de voz, que seria muito bom, mas só a atenção do mestre com a gente já... É que o deixa eu só falar aqui pro amigo ouvinte, tá? O Elton Léo teve a ideia da mensagem de voz umas 2 horas antes de começar o programa, né? E então não deu tempo de contatar o Edgar, que ele sai para passear com a cachorrada, né? Tem tudo aquilo, mas com certeza a gente pediu, o mestre manda, tá bom? Outra coisa, vou defender, apesar dele ficar me atacando aqui no programa o tempo todo, ele não perde uma oportunidade, sabe? É a onça bebendo água, vê passar, corre, né? Eu tenho que falar, fazer uma defesa aí, defender o diabo um pouco, né? Advogado do diabo. O Elton, quando falaram, né, o véio, ele não tá destratando o Edgar, tá, gente? Pra quem não tem muito contato ainda, né, tem gente que chegou agora, e ele nem trata assim as pessoas, né, de mais idade. É que o próprio Edgar se autodenomina o véio. Ele fala, ó, manda aqui mensagem pro véio, né, na época do Loucos, essa coisa toda, tá bom? Então, se alguém ouvir aí e falar, ah, que falta de respeito, não é assim, tá? É que o... É véio, é mestre, nossa. É mestre, é tudo, entendeu? É o cara. Era dois programas sem frescura. Era 2 programas por semana e a gente achava que era pouco, a gente... Ixi, cara, 2 programas por semana, olha como a gente foi mal acostumado. É, então, era sexta e terça, né? Meu, os caras ficavam esperando você postar, né, cara? Ficava aquela ânsia de ouvir o mestre comentando, é. Vamos lá, Fox, vocês têm o nosso apoio sempre, cara. A gente vai divulgar vocês, até na nossa chamada vamos colocar o seu emblema. Vamos dar essa força pra vocês também. E dá essa força pra gente, cara. Traz um cara que a gente quer ouvir. Paga o que ele merece. Entendeu? A gente agradece. Vai ficar nas nossas orações diárias durante muito tempo. Sim. Tá bom? Mas agora então, né? Vamos abrir pra falar da NASCAR, né? E teve a vitória em Atlanta. Jimmy Johnson! 48! O piloto que eu mais torço. Juntamente com o Martin Truque Jr. e com o Buchinho. Tá? Eu torço pro 48. Pro 78 e pro 18. Tem que ter 8 pra eu torcer, né? Brincadeira. Eu torcia pro Ryan Newman, mas tá muito ruim. Tá bom? Mas assim, Jimmy Johnson venceu a etapa em Atlanta, né? A Sirius não tá ajudando o Ryan Newman. É, foi umas coisas. E teve algo interessante que aconteceu nesse programa, né, o Wellington Leal? Que o senhor Eric Von Draxler, né, vulgo perseguidor do Jimmy Johnson, né, teve que aguentar uma certa tiração de sarro do apresentador de programa aqui, né, que vos fala, tá? Que mandou uma mensagem muito carinhosa para ele, né, comemorando a vitória do Jimmy Johnson, tanto no grupo quanto no particular. Então o Elton vai colocar aí, ó, Elton, né, na edição, coloca aí Daniel JJ, pro Eric Von Draxler ouvir. Uhul! Jimmy Johnson! Chupa, Eric Von Draxler! Mítico! E é claro, né, como todo cara que adora uma tiração de sarro, ele respondeu, né? E aí agora vocês vão ouvir a resposta de Eric Von Draxler. Atenção, bota aí o Elton. Vai tomar no meio do centro da cavidade central do olho, no meio do teu cu, porra! Não se assustem, né, com o linguajar, não é muito comum a gente que no programa ficar falando palavrões, a gente evita, tá? Mas estava uma coisa interessante, bacana, e vocês vão dar risada. E aí tem a minha resposta pro Eric também, tem a tréplica. Ele deu a réplica, eu dei a tréplica, tá? Acompanha aí, então. Tá bravinha, menina, tá? Então faz o seguinte, ó. Faça um bico, né, de modo a ficar assim com a boca no formato de um zero. Dilate as bochechas, assim, ó. E chupa, Eric Von Draxler! Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Johnson! E essas mensagens que eu mandei pro Eric entrou inclusive no Bandeirada, né? Que foi ao vivo no domingo, né? Daqui a pouco vai estar disponibilizado no Acaíque para download, né? O Rodrigo Vilela colocou para pentear o Eric. E aí o Eric hoje, né, mandou mais uma mensagem agradecendo minha participação, né? Que o nosso amigo, né, o Wellington Leal, vai colocar aqui novamente. Coloca aí, Wellington. Então, pode gravar áudio mandando o Daniel Gimenez tomar no cu? Pela zoeira do último Bandeirada, né? Até a próxima. Então foi nesse clima, né, que a gente foi acompanhando a vitória do Jimmy Johnson. Eu não perdi a oportunidade de dar uma zoada, né? E o Eric também, como um bom amigo, foi lá e fez um quadrinho, inclusive, a gente vai colocar na postagem, né, desse momento, supostamente eu chegando, né, no programa Bandeirada, né, e pedindo a fala e fazendo a brincadeira. Ele desenha até a gatinha dele, que é um sarro, aquela gata. Né? O Eric tem muito talento, né, cara? Quando eu vejo um trabalho assim, uma pessoa criativa, né, eu fico falando, doutores, onde vocês estão que não contratam cara? Tá bom? Né? Mas é isso daí, galera. Então, Jimmy Johnson venceu, né, e foi uma corrida, né, no nível, né, de um oval, de uma milha e meia, né, Wellington, que tem Atlanta? Isso, uma milha e meia. Tá? E não foi, assim, das melhores, né, mas foi uma corrida bem disputada, né, o Buchinho largou lá atrás, né, em 40º. Por que ele foi punido, Wellington Leal? Bom, parecia que tinha um problema de medição na traseira do carro dele. Não ficou tão... Não foi grande coisa, mas foi suficiente para punirem ele, tirar a pole e fazer ele largar de último. Nossa senhora, cara. E a corrida então se desenvolveu, né, e teve a vitória do Johnson, segundo chegou o Dale Jr., terceiro Kyle Busch, quarto Kurt Busch, quinto Cal Edwards, ó, o mestre gosta do Carlos Eduardo, hein, sexto Kevin Harvick, sétimo Martin Truex Jr., oitavo Chase Elliott, nono Brad Keselowski, em décimo Rick Stenhouse Jr. Agora, Tulel, o que de melhor você viu dessa prova aí? É, essa prova eu gostei. O pessoal meio que criticou, porque no começo demorou mais de 200 voltas para ter a primeira bandeira amarela. Nisso, mais de metade do pelotão já tinha tomado volta. Ninguém tinha virado Lucky Dog. Foi uma prova assim que os carros meio que espaçaram um pouco. O Kurt Busch liderou bastante volta lá na frente. E também o Kevin Harvick liderou bastante volta. Mas, principalmente, assim, pela situação de pouca bandeira amarela, foi muita parada em bandeira verde, o combustível não era um fator predominante, e a pista, por ser antiga, o asfalto comia muito pneu. Então, no começo teve um estouro de pneu, mas depois parou, muita gente conseguia entrar, não teve bandeira amarela. Bom, o Jimmy Johnson, para fechar, bom, praticamente, o ponto principal, o JJ ele foi abusado. Ele foi o cara que ele inovou. Isso é uma coisa legal da NASCAR. Quando você... Não dá pra você fazer o feijão com arroz pra ganhar na NASCAR. Não é Mercedes. Não existe uma Mercedes na NASCAR, pra quem tá acostumado com a Fórmula 1. E o JJ, ele foi abusado. Ele parou antes e por isso ele estendeu a parada dele. O stint dele. Ele andou mais volta que a maioria tava andando, porque o pessoal tava com medo de estourar o pneu. Nisso que ele parou, o pneu novo ele era 2 segundos mais rápido. Mais rápido que o pneu, vamos dizer assim, depois chegava mudava-se umas 10, 20 voltas, que mantinha o tempo 2 segundos mais lento. Então o que ele fez? Ele parou antes, fez um tempo melhor. Quando todo mundo parou, ele já estava 10 segundos à frente. Mas ele foi tão bom. Cirúrgico. Tão cirúrgico, tão bom, que ele conseguiu manter o pneu dele em condição boa, batendo quase o tempo dos caras e durando o pneu. E nisso ele botou no bolso. O Kevin Harvick voltou 10, 11 segundos atrás e em 30 voltas ele só conseguiu tirar 6 segundos do Jimmy Johnson. Em que foi 8 voltas de diferença que o Jimmy Johnson parou a mais. Permita-me uma observação. Pode, com certeza, Gustavo. O Jimmy Johnson foi Jimmy Johnson. Com o auxílio do Chuck Knauss. É. Bom, eu em casa conseguia falar, não, você vai lá e faz isso. Foi tipo o Schumacher. O cara tem que ter braço, tem que saber muito pra fazer o que o Johnson fez, entendeu? Senão estoura pneu que nem estourou do Ryan Newman. Porque tava moendo, a pista tava moendo o pneu. Aí o cara tinha que ser preciso, liso, cirúrgico. No pé, na direção da pista. Foi perfeito. E uma coisa chata foi que a gente viu a primeira regra do overtime, né? Quer dizer, teve estourou um pneu do Ryan Newman a 3 voltas do final, teve a prorrogação, e no overtime, passou o overtime e não tem mais prorrogação. Quer dizer, deu a bandeirada da prorrogação. Se o primeiro colocado passa da metade da reta da oposta, vale a bandeirada. Aí deu um acidente na bandeirada da penúltima volta, foi o resultado final. E não teve mais uma volta consequente e não teve mais uma relargada. Então, vamos dizer, ficou faltando uma volta, vamos dizer assim. E todo mundo ficou, pô, mas não vai ter relargada, não vai ter relargada. Ficou aquele clima estranho de mudança de regra, que não, se fosse a regra antiga, ia ter várias relargadas. O que você achou, Gustavo, disso aí? Ah, eu não. Eu prefiro ter o sistema antigo ali das três prorrogações, né? Mas ali no caso, eles acho que nem. Eles chegaram a dar a bandeira amarela, que eu lembro, eles não chegaram a dar a bandeira amarela. Não, eles chegaram a dar a bandeira amarela quando o Jimmy Johnson passou no overtime. Aí. Não, aí não deu amarela. Foi depois da bandeira branca, não foi? É, não. Foi, deu a bandeira branca, 2 segundos depois deu a amarela. Foi muito estranho. Mas deu overtime, parece que eles seguraram pra dar a bandeira amarela. Mas passou na linha do overtime, dizem que a regra diz que aquela relargada já valeu. Sim, entendeu? É, não especificamente no meio da reta, né? Tem uma faixa ali no caso, na reta oposta, mas não sei em que ponto ali que se passar ali, aí já... Já morreu aquela largada, não vai ter mais relargada. Mas uma coisa que também colocaram, você chegou a ver o conceito race to the line, corrida até a linha? Você lembra como que era antigamente? Tipo assim, antigamente tinha bandeira amarela, e não era bandeira amarela você levanta o pé. É bandeira amarela e chegar até a linha de chegada. Chegar à linha. Exatamente, aí que acontecia. Isso aí, não sei quando parou, mas se não me engano, acho que parou 2002, 2003. Aí o que acontece? O pessoal corria até a linha. Por exemplo, você tinha tomado uma volta. O primeiro colocado, com a bandeira amarela, levantava o pé. Mas você acabou de tomar uma volta, você saía correndo para passar o primeiro colocado para você voltar para a volta original. Aí instituíram o Lucky Dog para o cara parar de fazer isso. Sim. Aí eles fizeram meio que race to the flag de novo. O que vai acontecer? Quando der bandeira amarela, depois do overtime... Não vai ser bandeira amarela aquele resultado que estava. Vai ser bandeira amarela até a linha de chegada. Que tanto que foi o Kyle Busch, quando deu amarela, o Kyle Busch estava em segundo. O Dale Jr. passou em cima da linha, o Kyle Busch. E considerou o Dale o segundo colocado. Então, exatamente. Então vai dar passou a linha do overtime, deu bandeira amarela, não vai ser o resultado da bandeira amarela. Vai ser o resultado até a linha de chegada. Eu acho que o Kyle Busch ficou com um pouco de dúvida ali naquela hora, né? Exatamente. O cara deve ter. O spotter dele deve ter falado acidente, acidente, acidente. Ele desconcentrou, pensou, não, o que eu faço? Continuo, vai ter relargado, ele deu uma vacilada. O Dale Jr. não tirou o pé. Não, e vale destacar também, gente, que tem muita gente, às vezes, que começa a falar, o Jimmy Johnson venceu por causa disso. Não, não foi por causa disso, não. Não é por ser fã dele, não, mas ele estava consistente no final, né, Gustavo? Não, ele dos carros da Hendrick era o único que estava se destacando, assim, né? Ele estava muito, muito bem na corrida, ele estava muito bem posicionado na corrida. Né? E ele não teve nenhuma oscilação muito grande para trás, né? E quanto os outros ali, o Dale Jr. ali estava um pouquinho perto dele na balada e tal, mas ele com certeza... Dos carros da Hendrick, ele era o melhor disparado. A corrida foi meio estratégica, foi engraçado até no começo. O Denny Hamlin chegou, parecia um foguete, passou todo mundo. Em 10 voltas acabou o pneu do cara. Em 10 voltas depois, ele passou todo mundo e já tava batendo em 20º. O Kevin Harvick também. Que ele moeu aquele pneu ali, acho que foi na segunda parada que ele parou, o pneu tava, visualmente não tava, tava ok, mas a parte interna tava toda comida já, tinha arrebentado até as costuras da lona do pneu. É, a transmissão. Estavam frias de arrebentar. A transmissão focou muito nisso, mas eu acho que eu não sei se era problema de pneu, porque a NASCAR às vezes. A Goodyear, né, no caso, às vezes dá uns pneus que arrebenta com o caboclo, né? Então, é, controle mas de não qualidade. Sei porque na Truck foi igual, na Xfinity também teve o mesmo problema. Não, eu tô dizendo isso porque o Kevin Harvick foi que mais liderou volta, né? Ou ele mudou o esquema de direção dele, ou ele se adaptou, ou o pneu mesmo, porque o Denny Hamlin mesmo não se recuperou mais a corrida toda, né, cara? Mas foi uma corrida boa, cara, eu gostei das bandeiras verdes, os caras se matando no, pra parar no pit durante a bandeira verde. Foi uma corrida de NASCAR atípica, mas não deixou de ser interessante. Parecia até Fórmula 1 sem bandeira amarela. O único ruim da corrida assim é que acaba nesse. Quando começa as janelas de pit e dá uma misturada ali até a poeira sentar, a coisa fica um pouco confusa, mas depois, né? Depois. Não, a variação de estratégia fica muito legal e o legal é que os carros não distanciaram muito, né? Mas foi uma corrida interessante. O Dani... E tu viu que tava nervoso os carros? Nossa senhora! O Kevin Harvick era o rei de ficar catando o carro, né? Uma balançada, carro de lado. Olha, o negócio tava muito louco. Ô Dani, você não viu a corrida não, cachorrão? É claro que eu vi. Só que eu tô vendo seus comentários aí, porra. Tá tão excelente que você tem que ficar ouvindo, né? E aprendendo um pouco. Diferente de você, eu sou humilde, tá? Mas o que você achou da bandeira verde direta aí? Teve a galera meio que. Teve gente que reclamava. O que você achou? Ah, cara, eu gosto quando fica um tempão com bandeira verde, cara. Dá pra você ver a definição de forças, né? Potência de carros e tudo mais. Também o talento do piloto. Eu acho que quando fica um tempo maior. Né? Não criticando, hein, gente? A bandeira amarela junta muito, nivela muito por baixo a corrida inteira. É a minha forma de ver. Em oval não dá para ser de outra forma, tem que ter mesmo interrupção, senão pode ter um acidente sério, né? Por qualquer motivo. Só que quando dá encaixa, né, de você não ter uma bandeira amarela toda hora e a bandeira verde aí ficar por 200 voltas, dá para você começar a comparar desempenho um pouquinho melhor. Né? Dá para você ver, porra, esse carro abre bem mais pro outro, tá vendo? É pau d'água, já vai tomar uma volta. Que camufla isso com a bandeira amarela, certo? É verdade. E a pista, cara, foi a pista de Atlanta é muito legal, cara. Eu gosto dessas pistas variando. O pessoal fala que eu voto tudo igual. As curvas lá, as primeiras curvas, assim, são bem. É, bastante inclinação. E aberta, ela segura a velocidade para as retas opostas. E a reta oposta é lisinha. E a reta de frente também. Ela é uma curva. Ela tem um formato, assim, oval meio D, assim. Mas elas são sem inclinação, então é muito legal. Os caras tem que ter uma jogada de reta, de banking, assim, muito bom, cara. Tem vários traçados. A pista é técnica, cara. Não, verdade mesmo, né? Foi uma grande corrida. E o campeonato, então? O campeonato, né, em pontos, né, que é mais simbólico que o que vale a vitória e Chase, né? Kyle Busch está liderando, né? Quanto tempo, né, Kyle Busch? Sempre na liderança agora, né? Desde o ano passado, campeão, 78 pontos, tá? Martin Truex Jr. é o segundo com 75, Kevin Harvick o terceiro com 74, Kyle Edwards é o quarto com 73, Denny Hamlin, quinto com 70, e Jimmy Johnson, o sexto com 70 pontos também, né? Você vê que eles estão muito próximos ainda, né? Mas, né, o que vale é o Chase, e já garantidos no Chase, né? Supostamente, né? O Denny Hamlin, né, e agora, né, o Jimmy Johnson. Será que vem o heptacampeonato de Jimmy Johnson? Estou torcendo por isso esse ano. Ah, e falando em Jimmy Johnson, cara, não esquecer, no final da corrida ele com essa vitória, ele empatou junto com a quantidade de vitória do Dale Senior, do Dale Pai, né, uma lenda da NASCAR, o Timidator, e empatou em 76 vitórias e ele homenageou o Dale Pai e botou o dedo pra fora, fazendo 3 o número do que ele corria sempre, o Dale Pai, e foi bem aplaudido, foi bem emocionante já. Sim, ele homenageia tanto o Dale, né, que inclusive ele é triatleta, né, ou três aí de novo, tá bom? Piada sem graça, né, velho? Falar, cara, em personalidade de pista, fora da pista, Dale Pai não tem nem nada de Jimmy Johnson, completamente diferentes. Sim. Não, o Johnson é aquele cara mais comedia. Boa, não, é boa gente demais. O Dale Pai, nossa senhora, bicho era foda. Era um Keck Rosberg mal falado. Nossa senhora! Eu li hoje uma notícia, escuta só, que toda vez que ele ia renovar contrato com o Richard Childress, né, o chefe dele, ele ligava pro Rick Hendrick, que ele andou com o Rick, né, Hendrick, né, e falava, ó, confirma aí que você tem uma proposta pra mim que eu quero receber mais. É, o que contou foi o Rick Hendrick. Aí o Rick Hendrick falou assim, ó, o que você ganhar mais vai ter que dividir comigo, hein. Cara, o Dale Senior era intimidator. Ele ganhava de qualquer jeito, não se intimidava com ninguém, batia de frente com todo mundo. É, basta dizer o filho, que não tem nada dele. Não, o filho é boa pinta também, boa gente. Não tem nada do pai. Não tem nada. Você vê o que é que pro Nico. É. Eu acredito que aquilo lá seja adoção, né, meu? Porque não é possível. Agora, quem é o novo intimidator, assim, dá pra dizer? Kevin Harvick, que também é meio intimidator. É, o Kevin Harvick. Intimidatorzinho. Assim. O Kyle Busch também é abusado pra caramba. É. Só que, igual. Talvez tá mais o Kyle Busch. Viu, Gustavo? Desculpa atrapalhar. Oi. Ele tá cometendo heresia. Agora é eu que vou chamar a atenção dele, tá? Você não compara esse pilotinho que você torce e tal ao The Intimidator, tudo bem? Pode ser? Mas então, Gustavo, o que você ia dizer, hein? Não, eu acho que o Harvick, ele passa, ele extrapola um pouco, porque o Harvick é muito encrenqueirozinho, né? É, biquinha boba, né? Tanto que na última relargada ele sentou no patê, né? Que ele patinou. E o Williams foi. Não foi Stenhouse. Não, Stenhouse chegou em. Bom, teve um piloto que tava atrás dele. Foi prejudicado, diga-se de passagem. Na relargada, ele encostou na traseira dele. Eu acho que foi Stenhouse. Foi Stenhouse, acho que foi ele mesmo. Foi. Não. E aí ele meio que desequilibrou. E aí no final da corrida, ele foi lá tirar a satisfação. Tipo assim, pô, você me bateu. Sim, tu tá andando pra trás e não quer que eu te bata, pô. É, isso aí o Dale nunca ia fazer, mas eu acho que quem mais você acha que parece que tem um meio jeito do Dale Pai? O Kyle Busch também acha ou você acha que não? Não tem ninguém, é heresia. Ei, Gustavo, deixa a oposição de lado, quem que você acha? Heresia. Cheio de heresia. Daqui a pouco você vai falar, ah, o Felipe Nasser é o nome do centro. Pra falar a verdade, cada um tem um pouquinho, por exemplo... O jeito do Kenseth ali no ano passado, que ele deu aquela no Logan. Não, aquilo não, ali não, era não. mais ou menos um esquema de. Mas eu dei o. Não. Mas eu discordo de você, porque o Dale Pai não voltaria à pista sem chance e bateria. Ele bateria com chance mesmo. Não. De vencer. Entendeu? Outra heresia. Tem que comparar ele com o Cole Tricol. Entendeu? O Coltraico fez isso. Não. Isso aí é outra coisa. Ah, vá! Se você não fala, eu não sabia. Bom, continua aí. Beleza. Não, era isso. Não, eu tava vendo os vídeos do Dale Pai, tem uma corrida em Bristol, que o Bill Elliott passou ele na última volta, cara. Em Bristol. Na penúltima volta. E na última volta o Dale Pai foi lá. Empurrou ele, fez ele rodar, fazer um big one em todo mundo, ele só desviou e ganhou a corrida. Pois é. Isso é Dale Pai, cara. Hoje em dia, se ele fizesse isso, cara, o mundo ia cair na cabeça dele. Mas o pessoal falava, ah, é o Dale. É o Intimidator. Aí todo mundo. Nossa, depois ele pergunta porque eu não consigo falar. Não, só tô dizendo assim, que a massa de fã dele é tão grande. Que a NASCAR não tem a menor condição de punir ele, entendeu? Né? Ô, Gustavo, depois ele reclama que eu tô quieto. Não, pode falar. Consegue entrar, Gustavo? Consegue? O bicho destila, né? O discurso aí, pelo amor de Deus, vai ser vereador, Gustavo. É, Gustavo não, Wellington. Bom, outra coisa, Wellington, que foi muito marcante no dele, igual o pessoal, né? Quando o Senna morreu, todo mundo lembra o que tava fazendo. E eu lembro muito bem o que eu tava fazendo. Eu trabalhava na Companhia Paulista de Força e Luz, cara, em Bauru. Eu era leiturista da luz, cara. Eu tava tirando a leitura da luz de uma casa, já era, eu acho que, quase uma hora da tarde, e passou no Globo Esporte. E do portão eu vi a televisão da pessoa, tipo assim, uns 3 metros de onde eu tava. e eu vi o cara narrando, né, que tinha morrido o Dale Earnhardt. Eu falei, caraca, meu! E eu vi, né, do lado de fora, do portão da casa da pessoa, ele batendo daquele jeito besta no muro. Eu falei, não é possível que esse cara morreu, cara. Aí cheguei em casa, fui atrás de informação e realmente... É. É. É, quem procurar aí o acidente, vê mesmo que foi, parece uma batida boba, mas ele bateu de 320 para 160 por hora. Né? E se você queira sim, queira não, ele bateu a 160 por hora no muro. É, mas a causa foi o cinto que rasgou, né? É, o cinto que rasgou, ele deixava o cinto um pouquinho que... mais. Aí que tá, mais solto. Aí tem uma grande lenda em cima que tem gente que diz que ele tava sem, tem gente que diz que ele tava com o cinto solto, tem gente que diz que rasgou o cinto. E todo mundo, e depois disso, diz que o que matou ele mesmo foi a chicotada da cabeça, né? Da batida, a cabeça indo pra frente e pra trás e lesionando a coluna vertebral. Por causa disso que todo mundo usa o Hans, por causa do acidente do Dale Pai. É, com o acidente vocês vão aprendendo, né? E você vê que é interessante que parece que o Dale também usava capacete aberto, né? É, depois disso nunca mais ninguém usou capacete proibido, aberto. Né? Proibido. Mas é isso, gente. Próxima etapa, então, né? Vai ser no dia 6 de março, a Cobalt 400 em Las Vegas. Tá? Viva então, Las Vegas! É, dá uma passadinha na maquininha amiga, que nem dizia o Edgar, né? E fazer uma postinha, né? Ganhar um dinheirinho a mais aí, só não pode ficar por lá. As moedinhas. Né? Cara, moedinha. Pensa bem. Las Vegas cresce porque o pessoal perde, velho. Não joga, mano. Se todo mundo fosse lá e vencesse, Las Vegas já tinha acabado, mano. Não, nem existe. Oi? Entendeu? Aquilo é mais pra você bater foto. Vai lá ficar. É igual o mestre falava: joga duas fichinhas e vai embora. É. Fica lá. Fio. Se ganhou, sai. Não joga de novo. Se segura. Né? Mas é isso aí então, galera. É, então agora a gente vai falar, né, da Stock Car Brasil, né, deixando aí a NASCAR para trás. Né, um assunto aí meio polêmico, meio não, né, totalmente polêmico, e que vai de encontro a pilotos que brigam com a categoria. Uma reportagem, né, da Folha de São Paulo, veiculada na segunda-feira, né, no dia 29 de fevereiro, né, apontou... Eu diria até constrangedor. Sim, apontou que comissários fiscais de pista, né, e outros estavam prejudicando, né, pilotos como Attila Abreu, né, o Cacá Bueno, tá, e outros mais, aí Thiago Camilo também parece, tá, não tenho certeza se era ele mesmo que estava na sequência dos nomes. É, falou, o Thiago falou que... Thiago Camilo. Né? Tem uma reportagem, na reportagem diz que, se alguém falou assim, literalmente, Cacá, Bueno e Thiago Camilo são os piores. Né, e que eram mensagens, né, de WhatsApp, né, por WhatsApp trocado entre esses comissários e falando que realmente prejudicavam, porque eles eram os mais chatinhos da categoria, alguma coisa nesse sentido, né. E veio a público, então, uma manipulação de resultados. E eles, né, nessas mensagens, se vangloriando de terem tirado títulos do Cacá Bueno. E agora a CBA, né, que se manifestou já, inclusive eu publiquei lá no meu site, no meu blog, né, perdão, no site da Revista Alternativa, publiquei o comunicado da CBA, e hoje já chegou, né, uma mensagem aqui para mim do press release deles, que eles abriram um processo, né, a CBA vai abrir processo para investigar o que aconteceu, ela está tentando se colocar como neutra, né, mas... É complicado, né? Eu não quero falar nada contra ninguém, mas a gente sabe dos problemas que a CBA enfrenta sempre. E teve a punição do Cacá no passado, que foi totalmente injusta, tá? E, Wellington Leal, o que você vê disso? Sabe, mais uma mancha negra no nosso automobilismo? Olha, é assim, cara. Eu acredito que o problema é o quê? Primeiro, um regulamento ele tem que ser transparente, tem que ser, as decisões têm que ser certeiras. Se você deixa um regulamento meio cinza e jogando muito na mão dos comissários esportivos a decisão sobre um item, você acaba tendo que confiar demais nesse comissário. E você vê que realmente é meio complicado as intenções, a idoneidade que ele deveria ter, né? E às vezes ele não tem, eles começam a pesar piloto por atitudes que não são dentro da pista, não são condizentes. Então isso acaba atrapalhando, isso acaba prejudicando e realmente essas mensagens do WhatsApp, eles acabou dando um indício que isso seja verdade. O que eles falaram inicialmente, que aquilo era uma brincadeira, uma zoeira. Olha, muita gente defende essa ideia que eles falaram aqui, essa defesa. Cara, eu só digo uma coisa, isso é trabalho deles, isso é coisa séria, envolve muita coisa. Nunca eles devem se brincar com o seu trabalho, ainda mais quando envolve várias pessoas, entendeu? Várias. Sim. Coisas. Eu acho que... É a mesma coisa que... Desculpa, viu, Hérito, te cortar? Só pegar esse gancho seu. É, eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sou professor, eu não posso ficar desdenhando dos meus alunos com os outros professores, entendeu? Uma hora isso vaza, tá todo mundo desempregado, meu amigo. Não, então, você tem que ter responsabilidade. É, não é questão só de ter que problema de vazar. Como que os outros professores vão olhar você e as suas atitudes. Sim. Também, entendeu? A ética, né? O compromisso com o trabalho, o que você está fazendo, você na sua área, o Gustavo na área dele, em grupos de trabalho, a gente não conversa normalmente assim, não, viu? Então, parece que é um pessoal aí já, um conhece muito bem o outro e trabalham juntos nesse sentido. Parece, eu não sei, eu estou aqui confabulando em cima de fatos que nos foram apresentados, não estou investigando nada. Não. Mas... inclusive, um dos chefes, um é chefe e outro é auxiliar, um era chefe de comissário, ele estava, já era o último ano, ele já estava afastado das funções. Eu não sei se promoveram alguém da CBA entre os comissários lá, e o cara quis queimar um antecessor, que às vezes acontece isso, né? Você entra no trabalho, você vê os podres do cara, ou você tava lá no meio dos podres, você fala, vou botar esse podre do cara, porque aí, se ele quiser voltar, se ele falar que eu tô trabalhando mal, ele já tá queimado, ele já tá sem moral, né? Então, porque alguém vazou. Então, alguém vazou, alguém de dentro do grupo vazou, entendeu? Então, queira assim, queira não, tem lá um alguém que deve não estar trabalhando junto da CBA. Mas... Pode ser. Ou não está contente com os rumos. Exatamente, mas ele fazia parte também, vamos dizer assim, antes ele esperou acabar o ano, a Stock Car preparar um release que ia ter no mesmo dia da Stock Car e no mesmo dia solto, entendeu? Isso aí também diz que quem vazou também não tá muito legal na Stock Car, é complicado. Né? Gustavo, como você viu esse episódio, cara? Bom, vocês estavam falando ali, eu meio que tentei falar no meio. Pra mim, ele desse caso, de quem vazou, pra mim, pode ser realmente alguém que não esteja contente com alguma coisa, né? Por vingança, ou realmente alguém que gosta, tá lá porque gosta do que faz e que já tá pra lá de saco cheio já de ver isso acontecer. Que eu vou dizer, cara? É tão patético esse tipo de coisa, né? Como é que... na verdade, pra mim, isso aí nada mais é do que a seriedade como as coisas são tratadas, tá? Outra coisa que me surpreende, eu não sei como, só pra deixar claro, não sei como que a Vicar tá tratando disso, internamente. Desculpa, Gustavo, a Vicar falou que isso é problema da CBA. Eles só são organizador, pois é. Não, a CBA... Não, isso aí é outra coisa. Não estou dizendo disso, tá, Wellington? Ah, claro. Não é isso. Eles podem se pronunciar da forma que for, tá? Externamente. Agora, para dentro, eu não sei como é que eles estão tratando isso. Mas, se eles estiverem tratando da mesma maneira como eles estão tratando agora nas mídias sociais deles, como se nada tivesse acontecido... Uhum. É preocupante. Porque, em primeiro lugar, quem financia digamos assim, financia, paga taxas, etc., é os pilotos e a categoria também. Então, tu tá pagando por alguma coisa, tu no mínimo espera que essa coisa tenha uma qualidade decente para tu prover pros teus parceiros, né, algo com ética, com idoneidade, etc. Se eles não tiverem o mínimo de postura para pegar e cobrar da maneira correta, cobrar metendo o pau mesmo, é triste, porque eu sou um defensor da Vicar, assim, enquanto muita gente mete pau, eu tento, peraí um pouquinho, vamos pensar, vamos relevar, que as coisas não são assim, tem isso, tem aquilo. Então, nesse caso aí, se isso não tiver sido, se eles não tiver tratando isso com rigor que merece, é preocupante, porque como é que tu vai confiar numa categoria dessa? No mundo que eles tanto reclamam de patrocínio e tal, como é que tu vai vincular o teu produto numa marca, aliás, numa categoria que tem os resultados, digamos assim, manipulados, supostamente manipulados? Então isso aí tem que ser muito bem analisado e investigado qual que é a veracidade disso. De fato, muitas coisas que foram ditas batem algumas datas, e então aí que se gerou essa que se acreditou realmente nesses relatos, eu acredito, do pessoal que publicou, né, da imprensa. Então é complicado, é algo que deixa a gente bastante chateado, né, quem gosta do automobilismo, quem gosta da categoria, porque tem nomes, pilotos de renome, né, envolvidos no meio dessa bagunça toda. É, então, Gustavo, realmente, tem gente lá que tá trabalhando sério, tá fazendo o melhor possível, e com certeza tem gente saindo na estoque, senão não dava pra frente. Agora, a Vicar, o chefe da Ricard deu algumas entrevistas anteriormente a esse episódio, e sempre elogiou a CBA, falava que a CBA melhorou, que a CBA era parceira e tal, tal, tal. É, assim, realmente, eu acredito que pra Vicar, o ideal seria resolver isso daí, deixar pratos limpos, o mais transparente possível, para dar confiança, a garantia de quem investe na Stock Car e quem vive da Stock Car. Agora, se a CBA não está fazendo um trabalho direito, está recebendo para isso, e não está fazendo um trabalho digno, eu acho que a Vicar deveria, por exemplo, que isso existe na lei esportiva brasileira, a chamada Lei Pelé, eles mesmos fazem a liga deles, Liga Stock Car, eles organizam esportivamente, e a CBA fica chupando dele, entendeu? A Vicar teria essa prerrogativa e não faz porque não quer. É só isso que eu digo. É, não é bem assim. Não, você pode montar, conformar qualquer liga, Gustavo. Pois é, mas os autódromos eles são homologados pela CBA. Não, tudo bem. Mas aí você... autódromo de Curitiba tá fechando, né? Aí a Vicar teria que correr atrás de autódromo, de querer negociar com o autódromo, entendeu? Aí entra na justiça e fala, olha, eu garanto esse autódromo, todo mundo aqui tá garantido, a lei de segurança a gente faz, entendeu? Não precisa da CBA, a CBA não tem poder de polícia. A CBA é uma organização, mas eles não são donos de autódromo, eles não têm direito de falar que você pode correr, você não pode correr. Isso aí já foi treta lá com a Lilands, que fez era dona de motor de kart, eles tentaram falar que era liga pirata, falou a Lilands, foi na justiça, aprovou e podia correr. O que a CBA fez na época? Era outra administração. O que a CBA fez na época? Ameaçou os pilotos. Falou, olha, quem correr nessa liga não vai correr nenhuma categoria certificada da CBA. Então... Aí todo mundo ficou com medo e saiu. Mas quem disse que a Stock Car pode viver sobre si mesma? Entendeu? Falar, olha, desculpa aí, CBA, mas a gente quer ser só piloto de Stock Car. Se você falar que a gente é liga pirata, problema de vocês. E aí, o que a CBA pode fazer? Mais nada. Vocês podem me segurar para eu correr de Fiat GT? Tudo bem, vocês podem. Vocês vão lá reclamar na Fiat GT. Mas eu não quero andar de Fiat GT, porque é só andar de Stock Car. O que a CBA pode fazer? Mais nada. É isso que eu tô dizendo. Não, é só isso. Não, eu sei o que eu tô falando. É uma coisa mais drástica, entendeu? É uma coisa que demandaria uma estrutura muito maior, tal, uma revolução no automobilismo brasileiro, viraria notícia. Mas a Vicar com certeza deixaria a Stock Car mais, onde assim, mais confiável, fazer um produto mais confiável para o investidor, entendeu? Porque a CBA, aparentemente, a CBA está virando um peso morto, um peso que atrapalha a categoria. É isso mesmo. Mas isso não é de hoje. Não é de hoje, mas também a Vicar deveria pensar em si mesmo, é isso que eu tô dizendo. Temos pontos de vista diferentes nesse sentido, mas enfim, a força do automobilismo, a força política tá toda ali, então não tem, é um ponto difícil de desviar, não é tão simples assim as coisas. Mas é isso, eu acho uma pena, é lamentável, né, que e esse tipo de coisa assim aconteça, não é nem que venha à tona, é que aconteça mesmo. E vamos torcer aí para esclarecer e ver se conseguem limpar essa sujeirada braba aí. O triste também, cara, é que isso aí vai, pode virar pra pista, os caras se bater na pista, depois apontar pra cara do outro, ah, você é protegido de comissário, ó, papapá, e virar uma lavanderia de roupa suja, feia, que só vai atrapalhar a categoria. Isso que eu tô dizendo que possa acontecer, hein? Tomara que não. E, por enquanto, a única coisa que os caras querem é abaixa a bola, deixa abaixar, porque deixa, tira a notícia, a pressão abafa. E não é assim que se resolve as coisas, né, Gustavo? Sim. Bom, the traitor has been planted. É, com Bom. Certeza. Seguinte, então a gente vai fazer um intervalo agora, né? A gente tem algumas notícias da Fórmula Indy e da Fórmula 1 ainda para dar, né? E o Gustavo vai se despedir, né? Que hoje ele tem um compromisso, né, profissional, então ele teria até um horário limitado para gravar com a gente. Então, Gustavo, vai com Deus, meu irmão. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Falou, valeu. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Obrigado por acompanhar aí. Abração. É isso aí, né? Estamos de volta aqui com o segundo bloco, né? Um bloco mais curtinho, tá? Que o primeiro bloco teve Edgar, teve NASCAR, teve Stock Car Brasil com a treta Has Been Planted, né? Então agora vamos falar da Fórmula Indy, né? Tem umas notícias aí pra gente falar um pouquinho da categoria, né? E a primeira dela é que o Alexander Rossi, né, assinou com o Andretti, hein, Wellington Leal? Cara, olha, sinceramente, está dando a impressão que a Fórmula Indy está virando o depósito dos pilotos rejeitados da Fórmula 1. Não que isso seja um demérito. Creio que até está melhorando a parte técnica da categoria, o nível técnico. Se a gente vai começar a ver a qualidade dos pilotos, tanto da Indy quanto dos rejeitados pela Fórmula 1, vai ser legal, porque o Rubinho foi para lá, muita gente imaginou, até a mídia especializada europeia achou que ia ser o novo Nigel Mansell do século XXI, chegando na Indy, não foi bem assim que aconteceu. Mas vamos ver, né? Teve o Colette que foi, também não fez muita coisa. A equipe também já não era essas coisas. Mas vai ser legal, cara. Eu acho interessante. E você? Não, vamos ver. Eu vou esperar, porque pra mim é uma incógnita. Ah, não. Né? O Rossi, cara, o Alexander Rossi, ele foi bem na Marussia, cara. Não foi. Ele fez mais do que os pilotos que estavam lá desde o começo do ano, entendeu? Ele é americano, então isso vai chovendo molhado nos Estados Unidos, não vai dar tanta diferença. Mas vai estar no grid, vai estar contra pilotos bons, entendeu? A Andretti ainda parece uma equipe competitiva, vai ser interessante. Né, com toda certeza. E falando em competitividade, né, a Penske está meio que dominando os testes, né, lá em Phoenix, hein? Simon Pagenaud foi o mais rápido, né, na parte da tarde aí, né, e o Hélio Castro Neves, né, cara, isso foi no domingo, tá, só pra colocar aí, esqueci de falar o dia pra vocês, e o Hélio Castro Neves foi o piloto mais rápido da noite, inclusive o mais rápido de todos os testes, né, então a Penske tá vindo forte mais uma vez, vai ser o ano do Elinho, Wellington? Ai, meu Deus do céu, sempre é o ano do Elinho, né, cara, não, mas a Penske sempre é forte, né, cara, mas aí tem lá, né, um tal de Will Power, um tal de João Pablo Mantorra. Oh, e falar pra você, hein? O bicho engordou de novo, hein? O Montoya? Puta que... Tá quase no meu tamanho. Brincadeira. Mas tá gordinho, velho. Ele gordito. É... Não, e uma coisa assim, cara. Agora mudando, voltando pro Elinho. Perguntar pra você. Tá? Entre ganhar o tetra das 500 milhas de Indianápolis. Com aquela pintura amarela da Pennzoil. E... ou, né, vencer o campeonato da Indy. Falando do Pennzoil, cara, lembra do Jules de Ferran vencendo aquela corrida em Laguna Seca em 95, até o José, SBT, final de tarde, eu com meus 11 anos de idade, aficionado, chorando a morte do Senna, comendo pão de queijo, vitória do Jules de Ferran, cara, aquela corrida foi demais, hein? Lembra, Dan? Lembro, eu tinha 17 anos, cara. A primeira vitória dele, vibrei bastante, né? Foi a época do início das transmissões da Indy pelo SBT naquele ano, e no final os brasileiros começaram a dar melhor, né? Foi um ano muito ruim, o Emerson nos classificou para Indianápolis, né? Mas é isso, né, cara? Então eu fico pensando, né, cara, ganhar um campeonato ou ganhar novamente aquela corrida. Sem seus, eu não sei. Sem seus dois, só falar para você, ó. Sem seus dois, cara, eu acho que eu vou com as 500 mil de Indianápolis, cara. É difícil, cara. Dá mais mídia, dá mais... Porque ele vai ficar marcado como um cara que não venceu o campeonato, se não vencer. Mas aí vão falar, mas ganhou 4 vezes em Indianápolis, né? Mas aí sempre vai ter um, mas nunca foi campeão, cara, da categoria. Mas, é difícil uma decisão dessa, hein? Mas, é difícil. Mas quem que foi campeão da Indy, vamos dizer... Olha, 89, que o... Emerson Fittipaldi. Não, não. Da Indy, do campeonato todo, 89? Todo. Ele ganhou em Indianápolis e ganhou o campeonato, em 89, pela Petrucci. Em 90? Em 90, eu não lembro. Então, agora você é 4 vezes campeão da Indy 500. Você tá junto com quem? Com o AJ Foyt? Sim. Com o Rutherford? É o Rutherford, não é? É, Rutherford. Cara, você vira uma lenda de Indianápolis, cara. Não importa se você ganhou ou perdeu o campeonato, se 4 vezes campeão da Indy 500 não é pra ninguém, cara. Não é fácil pra ninguém, cara. você vira uma lenda. Enquanto existe Indianápolis, enquanto existe Indy 500, vão falar: brasileiro ganhou 4 vezes, Hélio Castro Neves, junto com 2 lendas americanas. Que... É. Não, é sensacional, cara. Não tem, tem quem dizer 4 vitórias lá, mas seria bom ganhar lá e ganhar o campeonato. Não, né? Aí seria puta chave de. Aí aposenta. É. Aposenta, vai que dá uma punk e vai embora mais cedo, entendeu? Aposenta, já fez tudo que tinha que fazer. Né? Aí vai a desforra, cara. E falando em Indy, cara, saiu o calendário, né? É, saiu o calendário e vai começar São Petersburgo, né? Vai sempre, sempre 13 de março. Cara, então tá aí, né? Tá aí, não nesse final de semana, no outro. É, né? Tá aí. Só que tinham prometido um calendário mais esticado e vai acabar em 4 de setembro, cara. Na mesma, então. Sabe, deu na mesma. Na mesma. Vamos ficar setembro, sempre. Que 4 de setembro tá começando o mês. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vamos ficar 7 meses sem assistir corrida da Indy de novo. É que parece que o último campeonato da Indy foi em 1984, né? Porque faz tanto tempo que eu não vejo corrida da Indy, né? E, poxa vida, cara, eu não sei pra que isso. A gente já sabe, aquela conversa toda da NFL, mas, meu, vamos investir na categoria... Entendeu? Vamos fazer ela ficar novamente, né? Parece que ela está crescendo, mas vamos acreditar no próprio produto. Não, tá? Com certeza. Eu acho que você não dá para você achar que o fã de NFL vai... O fã de Fórmula Indy vai deixar de assistir a Fórmula Indy para assistir a NFL. Entendeu? Ele é fã, entendeu? Ele dá um jeito. Agora, correr desse jeito e depois ficar tanto tempo fora das notícias é meio complicado, né? E Dani, só uma correção. O Rutherford foi 3 vezes só. 4 títulos de Indy é só. Johnny. É, John Rutherford. 4 de Indy, só o Adrian Foyt, que eu já tinha dito. O Al Unser Sr. e o Rick Mears. O Mario Andretti não foi tetra da Indy? Não, o Mario Andretti é tetra do campeonato, né? Eu acredito que seja do campeonato. É. Agora, tetra de Indy, só esses 3 no panteão, cara. Nossa, verdade, né, cara? Bom. É, só confirmando, então, o calendário começa dia 13 de março, São Petersburgo, na Flórida, né? Depois, no 2 de abril, Phoenix, 17 de abril, Long Beach, em dia 24, né, na Bella Barber Motorsports Park, né, 14 de maio, o Grande Prêmio de Indianápolis, e aí é um erro muito grande que o pessoal fala: ah, os pilotos já estão se preparando para as 500 milhas, por isso que faz esse evento. Não tem nada a ver um traçado com o outro. Nada, nada. Acerto, nada a ver. Tá? É, mas para, sei lá, midiático. E no dia 29 de maio, as grandes, esperadas, maravilhosas, 500 milhas de Indianápolis. 4 de junho, Detroit, né? Vai ser uma única rodada dupla, né, desse campeonato. E no dia 5 de junho, novamente, então, a Corrida 2 em Detroit. 11 de junho, Texas. 26, Road America. E no dia 10 de julho, Iowa. 17 de julho, Toronto, no Canadá. Única prova internacional esse ano, né? Poxa, que triste. 31 de julho, Mid-Ohio. 21 de agosto, Pocono. 30 de agosto, Sonoma. E 4 de setembro, Boston. Uma pista de rua em Massachusetts. Dani. Oi. Eu vendo aqui o artigo da Wikipédia, cara. Tem gente que critica, mas aqui os caras fizeram uma coisa horrível, cara. É. Colocaram o título do Gil de Ferran de 2003 na, dividido por nações na França, cara. É, não. É que ele nasceu lá, né? Mas ele é nacionalizado brasileiro. É, entendeu? Que o pai dele tava viajando e deu de ele nascer lá, entendeu? O pai dele é filho de franceses mesmo, né? É, então, e o pai dele trabalhava no exterior, mas ele foi registrado na Embaixada Brasileira. Sim, sempre defendeu a cor do Brasil, é a bandeira que tá. Ai, Wikipedia, esses caras... Não, não, mas os caras são, pelo menos nisso, eles fazem essa coisa errada, mas eles mantêm a coisa errada pra todo mundo. O Mario Andretti está colocado na Itália. O Mario Andretti ganhou em 69. Não. O Mario Andretti, se você for ver, ele não é nem italiano. Entendeu? Quando ele nasceu... Era da Eslovênia. Eu conheço essa história. É, era da Iugoslávia, se eu não me engano. Não, não, né? É Eslovênia. A Eslovênia, ela fica no norte da Itália, assim, perto de Veneza, assim, pro lado. É Eslovênia. É, que estava sob domínio italiano na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, e né? Antes, né? Um pouco antes da Segunda Guerra, aquela coisa toda, ele nasceu ali, né? E Mario Andretti, né? Era Itália, depois devolvido para a Eslovênia. Hoje a cidade que ele nasceu está na Eslovênia, não na Itália. É, e ele foi para os Estados Unidos, né? Eu achava que era Croácia, mas tudo bem. Aí ele foi para os Estados Unidos, né? E se naturalizou norte-americano. O pessoal sempre lembra da origem italiana dele, só que é outro país hoje. Puta que salada, né? O cara, você perguntar pra ele, de onde você é? Não lembro. Qual que é o país, né? O país, né? Não, vamos parar de discutir. A cidade tal ali era Itália, eu sou italiano e tá aí. Hoje eu sou americano e tal. Mas outra coisa também que é engraçado também, Gaston Chevrolet era considerado americano e colocado na França também. Eu nunca ouvi falar desse piloto Chevrolet. Depois eu vou dar uma pesquisada para ver se tem alguma coisa a ver com a fábrica. Do Louis Chevrolet, né? Isso. Que é o Sul, que migrou para os Estados Unidos e criou a Chevrolet. Não sei se é parente, né? Deve ter algum parentesco, é um nome, né? E é bem pro francês, Chevrolet, né? Bom, vamos lá então agora, né? Falar daquela categoria que não produz quase nenhuma notícia, né? Poxa, meu, a Fórmula 1, ultimamente, pra você pescar uma notícia dela, fulano achou bonito a pintura do autódromo de Monza. Pelo amor de Deus, não, tudo vicia. Tudo. Fulano achou que o sistema de classificação vai ser o CAL. Fulano Nossa. Achou. Pelo amor de Deus, vamos fazer notícia que preste, gente. Mas uma notícia aí que já vem, né, se arrastando, né, digamos assim, para explodir há muito tempo, foi que o Romain Grosjean, né, ele postou alguns vídeos lá do dia a dia dele com a equipe Haas. Nada além disso. E a FOA, né? A FOA mandou retirar os vídeos, o Wellington Leal. Ele ficou puto, ele disparou, né? Abriu a boca no ventilador, cara. Olha, realmente o Romain Grosjean, ele tem uma. Ele está com, vamos dizer assim, ligado com os tempos, né? Um homem do seu tempo. Um homem da internet. Um homem, sabe, da força das redes sociais. E. A querida, maravilhosa FOM, comandada pelo senhor Bernie Ecclestone, ele não atrapalhou ninguém, ele estava fazendo uma apologia, uma promoção da categoria, cara. E eles vão lá e me faz o cara tirar. Olha, é um tiro no pé. Eu acho que a Fórmula 1 tem que se modernizar, já que discutiu isso várias vezes. E os caras me fazem. Mas o Wellington não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Ele não tá vendendo a imagem. Aquilo não vai ser negociado. Ninguém vai usar aquilo para transmitir Fórmula 1. O cara tá simplesmente registrando o dia a dia dele, no trabalho dele, na equipe dele. Entendeu? Agora, daqui a pouco, a FOM vai entrar no meu Facebook. Oh, por favor, tira esse vídeo aí de Interlagos. Né? Porque a gente não quer que você coloque. O que é isso? É ser dono das imagens? Já não basta o acidente do Bianchi, que não libera nada? Entendeu? Não. Ai, meu, olha, a Fórmula 1 cada vez. Igual aquela vez lá com o Kimi, mandar ele tirar o adesivo do James Hunt. Não. Entendeu? Meu, vai se danar, Fórmula 1. Vai se danar. Por que você não se preocupa em fazer um campeonato bom em vez dessas picuinhas? Se preocupar também com pintura de capacete de piloto, sabe? Limita tudo. Tudo que é legal, vamos colocar? Não pode. Não pode. É isso daí, a Fórmula 1. Sabe, tem um certo pessoal aí que, nossa senhora, falava mal da Fórmula 1, os caras têm ataque histérico, sabe? Sai gritando, né? Mas é verdade mesmo, cara. Tá uma categoria chata. Chata, sabe? O que você vai falar disso? Aí vem com esse negócio aí de piloto do dia, que o Lewis Hamilton já falou que é uma coisa sem sentido. Né? É assim que vai se aproximar dos fãs da internet, fazendo uma eleiçãozinha. Quem é o piloto do dia? Ele, que bonito! Ei, todo mundo bate palma agora! Ô, meu. Não, eu acho que o piloto do dia, Dani, é uma ideia de você tentar já colocar a rede social. Não é o jeito ideal, entendeu? Deixa o Grosjean colocar o vídeo dele, pô! Então, não é o jeito ideal. Eles tinham que liberar pra todo mundo, entendeu? Todo mundo fazer o que quer. Ou chegar. Não tinha nem que se incomodar com o Grosjean. Mas a ideia desse piloto do dia é o quê? Alguém tá ultrapassando, alguém tá tentando, alguém tá com um desempenho legal. Aí os pilotos, ó, esse piloto tá legal, ele se destacou. Aí todo mundo vota, vê durante a corrida que o piloto tá se destacando na corrida, tá tendo uma boa corrida. E o pessoal vai votar o piloto do dia, entendeu? Eu acho que essa ideia é válida. Oi? Vai ganhar um troféu? Eu acredito que ele pode até subir no pódio lá e tal. Vai ganhar um boost? Então, não vai mudar nada. O boost já é uma coisa que o pessoal já criticou na Fórmula E, entendeu? Uma interação com uma Fórmula E faz é sensacional. Eu acho que essa FOA aí, sei lá, FOM, sabe, o diabo que o parta, precisa rever seus conceitos. Mas eu acho legal que, por exemplo, Silverline conseguir encostar numa Haas, vamos dizer, ou o Gutierrez conseguir batalhar com o Verstappen e passar e fizer uma boa ultrapassagem, aí todo mundo vota e dá o prêmio pro Gutierrez, dá o prêmio pro Verline, eles vão gostar, entendeu? O público vai gostar de votar no cara. Eu acho que é isso que é a ideia, entendeu? Estimular aos telespectadores achar que eles têm alguma influência na corrida e os pilotos também ter uma motivação. Eu acho que isso aí não prejudica ninguém. Quem não gostar, não vota. Quem gostar, vota e participa. Eu acho que é essa a ideia, entendeu? E vai dar um troféu pro cara. O cara vai ter mais um troféu. Fala, pô, fui o piloto do dia no GP tal. Não venci, porque, pelo amor de Deus, essa Mercedes aí não dá, né? Mas fiz o meu melhor e fui ganhei, né? Eu fui reconhecido, entendeu? Acho que é isso. Tá copiando o Auto Racing com o piloto da semana. Mais ou menos isso, é. A ideia é essa, eu acho. A ideia é essa. É, mas fraco. Não, fraco. Não é a solução da Fórmula 1, não é a evolução. Não é o que a gente quer que resolva. O que ela precisa, é fraquíssimo. Não, é que nem a classificação. Que inclusive estão dizendo aí que não dá. Aí estão dizendo que foi picuinha do Bernie Ecclestone, porque é fácil de fazer, inclusive ia ser o teste. Realmente, vai ficar legal. Mas ninguém estava falando da classificação. O que o pessoal quer resposta, o que o pessoal quer mudança, a Fórmula 1 não muda, entendeu? Agora, o que não precisa mudança, que não está incomodando, eles vão lá e mudam. É, eu acho que esse é o problema, é foco. É o que a gente ia falar, né? Os testes, né? A mudança na classificação pode não ser aprovada para 2016, né, cara? Que a gente tinha noticiado já como... Noticiaram o mundo inteiro como certo, né? Pode cair, né, cara? É, o engraçado, cara, é que teve a reunião, todas as equipes decidiram, o Bernie Ecclestone não ficou sabendo de nada, né? Ou ele fingiu que não sabia e falou, pô, vamos decidir alguma coisa? Você vai ver. Eu vou sabotar isso aí. Entendeu? Aí, nisso, o Marchionne falou que a Ferrari já não tá gostando. Pô, não foi decidido unanimamente? Agora estão tirando o corpo fora. Cara, tá difícil, cara. Tá difícil gostar dessa Fórmula 1. Se esforça a Fórmula 1. A gente tem uma boa vontade com essa categoria, cara. Sim, né? Tem alguns até advogando gratuitamente por ela, né? A gente vê que o pessoal gosta, né? Mas... Cara, se a NASCAR passasse na TV aberta, entendeu? E tem algumas coisas que o pessoal torce o bico, principalmente o tamanho da corrida, vai. Mas, cara, se a NASCAR fosse, tipo, menorzinha, cara, e tivesse 3 brasileiros lá, cara, ganhando, meu Deus do céu, ia fazer um sucesso assim, ó, rapidinho, cara. Rapidinho, cara. A Fórmula 1 não ia ser mais nada nesse Brasil Guarani, cara. Né? E agora, né, uma outra notícia aí pra você que sempre tá à parte, né, dessa sua equipe preferida. McLaren admite que ainda falta performance ao carro, Wellington. Já tá jogando a toalha? Não, cara. Oh, meu Deus do céu. Olha, deixa eu falar pra você, cara. A galera tá mirando a McLaren. Meu Deus, acho que foi um ano de draga, entendeu? Um ano de piada, aí vira lugar comum. Vamos todo mundo zoar com a McLaren. E, cara, quem acompanhou os testes, o teste na McLaren, nesse ano, tá o céu, cara. Tá maravilha. Tá perfeito, cara. Hoje o Alonso conseguiu com um pneu macio, não era nem o super macio, não era o ultra macio, hein? Conseguiu ficar a 1.7 do melhor tempo de ultra macio, que foi da Mercedes, se não me engano. Ou não, foi um ultra macio da Williams. Pô, andou legal. Inclusive, quem teve problema hoje foi a Red Bull, com freio pegando fogo. É, teve um incêndio no carro. É, que se acontece com a McLaren, o mundo acaba. Entendeu? Nossa senhora, ia virar 300 meme, ia virar vídeo. A McLaren deu um probleminha de telemetria, que o carro saiu, fez um barulhinho, parou, trouxeram no almoço, mexeram, voltou, correu 90 e tantas voltas hoje. Cara, você tinha que ver nos grupos de WhatsApp. Olha lá, maquinário quebrando. Mano, calma. Calma. Ó, notícia. O Alonso disse que a McLaren, o Button, desculpa, não trouxe nem o pacote de downforce alto, cara. Entendeu? Cara, não, um motor, agora que eles estão pegando o motor mais forte, nem soltaram toda a cavalaria do motor. Pessoal, são testes. Vamos ver a classificação da Austrália, vamos ver a corrida. Aí a gente vai ver a ordem de força, entendeu? A McLaren não está tão ruim. Eles estão devagar com o Andor, que depois do ano passado, que eles tentaram adiantar testes, quando viram que o motor já era uma draga, ainda não tinha mais o que fazer. Foi passar o ano lamentando, empurrando o carro, que nem o Alonso na Hungria, entendeu? Agora, não está tão ruim, entendeu? A McLaren vai passar pro Q3, talvez com sorte belisque um pódiozinho, dependendo da corrida. Se conseguir esse motor da Honda ter mais potência ainda, que é o principal calcanhar de Aquiles, vai disputar com os carros legaizinhos, cara, lá do meio pra frente. Mas, mano, calma, cara, já foi muita piada. Hoje é outro ano, o motor é outro, entendeu? Ah, desabafei, Dani. Faz parte. Seguinte, cara, agora falando de outra equipe, né, a Haas. O Gene Haas, ele disse que não está desesperado para conseguir patrocínio, né? Até porque a própria Haas é uma marca, né, nos Estados Unidos, de diversos produtos, né, cara? E eu não conheço bem, né, a área de atuação dele, mas ele disse que, por enquanto, ele está, né, utilizando a Fórmula 1 como vitrine, né, para os seus produtos, né? Dizendo que 350 milhões de espectadores, né, vai dar o alcance mundial que ele quer. Mas tem muitas. Ele disse que recebeu propostas, mas estão pagando muito pouco, né, para querer estampar o carro ou até mudar a pintura. Então ele preferiu manter a marca dele em destaque. Wellington, será que só as empresas do Gene Haas garante a equipe na Fórmula 1? E você sabe o que ele produz? O que é essa Haas aí? A Haas, cara, maquinaria. É como se fosse um torno eletrônico de alta, vamos dizer assim, de alta precisão, entendeu? Uhum. São máquinas para fazer peças. Inclusive na NASCAR, a Hendrick que usa maquinário da Haas para fazer maquinário ou fazer peças para os carros, entendeu? É uma marca muito boa, é uma marca conceituada, das melhores do mundo e tal, mas não é de tão grande público assim, não é? É um público muito específico, né? Indústrias compram equipamento, maquinaria, maquinário Haas, entendeu? Mas será que ele está querendo o mercado europeu e asiático, cara? Não. Eu acredito que todo mundo que trabalha com maquinário já ouviu falar da Haas, que pessoal de compras e tal. Talvez fique mais ainda mais conhecido, assim, mas vamos dizer, não é tão mainstream, assim, não é tão aberto esse mercado. Eu acho que o problema mesmo é o pessoal chega com um projeto e ele fala, olha, você vai conseguir só essa partezinha do carro. Os caras, não, eu tava pensando em mais. Ele fala assim, olha, mais grana. Ah, mas isso daí na equipe tal que tá correndo, ó, você acredita em mim? Você põe, se não acredita, vamos esperar a próxima corrida. E por aí vai, cara. Ele acha que, mais ou menos, que nem a McLaren deve estar recusando patrocínio. Fala, ó, pra isso não vale a pena você ter a exposição. Meu carro vai ter muito mais exposição do que você acha que você tá pagando, entendeu? E vai recusando. Quando chegar uma proposta que eles acham que vale a pena, vai colocar, não é? O carro não é classificado de jornal, entendeu? Não, e a platinada, né? Ainda bem que não é uma marca de consumo de povão, senão ela ia chamar a equipe de H. Ah, com certeza. Olha, tem uma H na pista, sabe? Se fosse uma cerveja Budweiser, ia chamar, olha lá, o carro da equipe B. Né? E que carro bonito, hein, cara? Ah, eu achei mais bonito, cara. Eu também, cara. Eu lindo. Achei o mais bonito, cara. O pessoal fala, não é tão bonito, cara, sabe que é preconceito com a equipe, cara. Sim. Entendeu? O pessoal brasileiro, eles gostam muito de, sei lá, cara, eu vi um comentário, né, desmerecendo a pintura, por exemplo, dela, dizendo que parecia aqueles carros, né, de andar em fundo de grid. Como assim pintura de fundo de grid? Eu não entendi, você vai com a pintura com o patrocínio que tem, ué. Filho, pra eles, Dani, é uma psicologia assim. Eu só gosto do que é bom. As melhores cores são das equipes que estão andando na frente. Eu entendo. Quem tá atrás não presta porque são ruins. Entendeu? E não é assim. A Haas, cara, é a melhor equipe em muito tempo que estreia e já aparece equipe de meio de pelotão. Entendeu? Não, eu posso comprovar isso, cara. Que eu sempre fui muito ligado em cores, essa coisa tudo. Eu gosto muito, né? É cromoterapia, eu gosto, tal, né? Sempre tem um significado. E um amigo meu uma vez viu uma foto de uma Dallara. Ele viu a Dallara vermelhona e ele virou e falou: puta, que Ferrari linda, né, cara? Eu virei pra ele e falei: não, cara. E realmente, quem não é especialista confunde, né? Falei: não, essa aqui não é uma Dallara, não é uma Ferrari, é uma Dallara, né? A equipe é assim, assim, assim, fabrica chassi até hoje e tal. Aí ele ficou olhando e tal. Ah, mas cadê a Ferrari? Eu mostrei no... Ah, não, a Ferrari sim é bonita. Isso aqui é uma porcaria. Falei: cara, há 2 minutos você tava falando que o carro era lindo. É? Você tá entendendo? É o preconceito. Aí eu falei: não era nada, ele sempre andava atrás, que não sei o quê. Pronto, o carro já ficou horrível. É que nem, né? a Scuderia Itália. É. Eu, para automobilismo, eu sou meio um Flávio Gomes, sabe, cara? Eu prefiro os pequenos. eu, assim, cara, eu tinha loucura pela Espanha, né? A HRT, depois que ficou, né, famosa. Eu sempre capricho nas fotos desses carros, cara. Entendeu? Que os outros a gente pega, já é usual. Tem cada foto linda que eu bati dela em Suzuka, da... quando ela ficou com aquela pintura branca e quadriculada, sabe? Ah, sei, verdade. Eu tenho o Daniel Ricardo pilotando ela, que eu fotografei, cara. Coisa linda, né? Mas é questão de gosto, cara. Eu acho que as pequenas têm seu charme. E eu sinto muito falta de mais pequenas, né? Então, as pequenas eu acho legal, sim, porque eles são mais abertos para os jornalistas. Sim. Tem mais história de superação. O esquema do garageiro, né, cara? É. Cara, eu acho que tá, são uma equipe mais humilde. A Minardi, que falta faz, cara? É a Toro Rosso hoje, né? Mas tá lá, né, na sede, é Faenza, se não me engano. É, Faenza. Né? Mas perdeu totalmente o charme, que era a Minardi. Bom, com certeza. E as pequenas não é uma coisa que dá notícia, aparece na televisão, tal. E quando elas têm algum destaque, e quem é fã conhece, entendeu? Então tem aquele negócio de ser meio coach, entendeu? É legal. Porque falar de Williams, de Ferrari e de McLaren, todo mundo escuta e já ouviu falar, entendeu? Agora, e vai lá, Ligier, Sintec, Forte Corse, AGS, Arrows, e aí? Era legal, cara, eu gostava. Então, quem é fã, opa, peraí, que é isso? Você escuta e fala: mano, que é isso? Ah, conheço, pô, Fórmula 1, pá, Zack Speed, e por aí vai. Agora, ah, e o quem todo mundo conhece é carne de vaca, né? Todo mundo, sim, conhece. Então, teve jogador de futebol que jogou na Portuguesa do Santos, chamava Paulinho McLaren. É, eu lembro, Paulinho McLaren. Eu só acho engraçado isso. O pessoal, verdadeiramente no Brasil, só dá valor porque é muito destaque. O restante é jogado fora. Como foi a própria Fittipaldi de Copersucar, né? Eu acho um absurdo o que fizeram com aquela equipe, né? Em todos os sentidos. Acho que tiração de sarro tem limite, sabe? Eu não sei mais o que eu falo nesse sentido, porque eu começo a xingar aqui, tá? Com certeza. Então eu gosto muito, sim, das pequenas. Eu acho que sempre tinha que ter espaço para elas. A Fórmula 1 tá tão desinteressante, em parte, porque não tem as pequenas, né? Antigamente tinha pré-qualificação Interlagos, aquele monte de carro andando para tentar entrar na classificação, que ainda ia ficar alguns de fora, né? Então tem carros aí muito lindos das pequenas. A Marche, do Maurício Guglielmin, carro lindíssimo. A Minardi, quando foi telefônica, né, sabe, tinha uma pintura, um estilo próprio, mas faz falta, né? A Fórmula 1, infelizmente, segue rumos, às vezes, que a gente não acha legal. Mas você diferencia bem, realmente, quem conhece Fórmula 1 de quem é só modinha, quando os caras começam: então, porque Fórmula 1 pra mim era até o Senna, é modinha. Então, porque Fórmula 1 pra mim, eu acho que o Schumacher, ele roubava. Porque eu sempre assistia. É verdade, né, cara? E você lembra que ele entrou na Jordan? Hã? Na Jordan o cara já para. Você imagina se você perguntar de forte cor. Não. Aí você pergunta: você lembra da história que ele entrou, aquele piloto belga? Lembra o que aconteceu? Aí você tentou fazer o cara continuar a história. Mas e aí? Aí ele: não, mas depois ficou ruim. O cara responde assim. Você sabe que é o modinha. Olha, bicho, eu sempre fui cenista e sempre fui piquetista. É um nojo você entrar em qualquer uma das comunidades na internet. Uma só ofende o Piquet, outra só ofende o Senna. E ofensas pesadas, cara. Pesadas, que eu acho que por agradecimento a um piloto que por bem ou por mal você podia ter antipatia, mas defendeu as cores do teu país, lá fora, contra tudo e quanto de melhor que tinha no mundo a tecnologia e venceu, e levantou nossa bandeira no pódio, você devia ter um pouquinho mais de agradecimento, entendeu? Um pouquinho mais, por não gostar, mas o cara tá defendendo o teu país. E eu só pergunto, desculpa usar essa palavra, o que que você fez pelo país, seu bosta? Ainda, isso me lembra do amigo meu que tocava no barzinho da faculdade lá, gente fina pra caramba, cara. E a gente terminou um show tal, ele tava lá no barzinho que não tinha show. Puta, eu pensei que você falou, a gente terminou. Não, não. E aí não, a gente tava conversando, assim, bebendo cerveja e tal, né? E a gente começou, eu falei que eu gostava de corrida e tal. Aí ele falou assim, cara, eu acompanhava muito a Fórmula 1 nos anos 80, ele já tinha uns 40 anos já e tal. E aí ele falou assim, mas eu gostava do Piquet, não gostava do Senna. E isso, né, o pessoal com o marketing do Senna, você vê até as narrações do Galvão Bueno, ele sempre levantava o Senna e a galera ia junto. Ele tinha um desdenhozinho, assim, pelo Piquet, né. E aí, muito amigo dele sabia que ele gostava do Piquet e não gostava do Senna. Quando o Senna morreu, o pessoal foi chegar pra ele e falar, e aí, cara, o Senna morreu, e aí, você gostou, tal? É, aí, olha... Aí ele chegou e falou assim, não, peraí, cara. Eu gostava do Piquet, mas não que eu queria que o Senna morresse, cara. Eu só gostava mais do Piquet, não tinha nada assim de ódio mortal pelo Senna. Era questão de gosto e tal. O cara era gente boa mesmo. Mas na cabeça de certas pessoas, até do futebol, é aquilo que você quer ver o inimigo morto, ter pensa de torcida organizada, é o inimigo. E isso não existe na Fórmula 1, cara. Isso aí o fã de Fórmula 1 não tem isso daí. Há uns anos atrás, no Japão, né, eu discuti com o Tony Kanaan. Eu não gostei de uma atitude dele, não vem ao caso ficar lembrando aqui. Mas tu discutiu por quê? Porque, ó, não vem ao caso. Foi uma discussão... Não, mas tete a tete, via mensagem, via internet? Não, via internet, né? E depois eu fui lá na pista, nem olhei na cara dele, nem olhei na minha. Né? Eu tava trabalhando com a imprensa, eu não gostei da atitude dele, ele não gostou da minha. E foi uma discussão. Basicamente, os dois estavam errados, né? Mas eu não deixei de torcer para ele ganhar o campeonato da Indy. Eu não deixei de torcer para ele ganhar Indianápolis. Sabe, o cara ganhou Indianápolis e sai vibrando. É um brasileiro, eu penso assim. Entendeu? É, a gente tem que saber. Eu tive discussão com o cara, continuei torcendo por ele. Peraí, por que que um outro brasileiro não pode vencer? Sabe? Para com isso, gente. Para com isso. Isso é ridículo. Isso é coisa de gente, sabe, com dificuldade de ter um cérebro para pensar. É igual um pessoal aí que fica detonando, sabe, os pilotos. Para. Vamos deixar os pilotos aí, vamos entender que eles estão fazendo algo que é arriscado, entendeu? É, vem de uma sociedade assim que tem melhor acesso à riqueza, essa coisa. Tudo bem, gente, não está em mérito isso. Mas vamos respeitar, estão lá fazendo, estão lá defendendo o país. Foi o que eu perguntei, o que você já fez para o teu país, né? E emendei com aquela palavra que eu não gosto de ficar repetindo. Então, para o vendedor, a minha palavra basta. É, e outra coisa, né, cara? Tem uma crítica construtiva, tenta fazer, pensar, assim... Não precisa gostar. Vai comemorar a morte de alguém, gente. Tenha santa paciência. Isso volta contra você. Não, e o cara achar que é. Ai, ai, que realidade não gostar é querer o outro morto. Que absurdo. Sabe, para com isso, gente. Vamos dar o respeito que merecem esses ídolos do passado nosso, sabe? Daqui a pouco o Piquet vai também. Será se eu vou antes, mas uma hora um ídolo vai embora, né? Como já foi o Senna tão precocemente. Pelo amor de Deus, respeita quem gosta. O que a gente não respeita é fanatismo, loucura, é ficar ofensa. Exatamente. Daí não tem chance aqui não. E dá um elogio para a nossa audiência, que a gente sabe que vocês que estão vindo no Fórmula Full não compactiam com esse tipo de atitude, entendeu? Porque vocês são fãs de automobilismo. É, não são modinhas. Não são modinhas. Você tá aqui, cara, porque vocês gostam de automobilismo. Não, você lembra que tinha um modinha que, né, não quero dizer que gravava com a gente, mas vou dizer, que abandonava o programa no meio para ver lutinha de UFC, cara? Cara, eu gosto. UFC, nem vou falar esse nome. Ah, nem fala, deixa pra lá. Bom, e o senhor Jacques Villeneuve, né, afirmou que o Hamilton deve ser piloto e não músico para vencer. Mas peraí. Desculpa falar uma coisa, peraí, caiu a caneta aqui. Tem uma caneta aí, Wellington? Derruba pra mim uma caneta. Derruba. Quantas vezes o Villeneuve foi campeão de Fórmula 1 mesmo? Não, peraí. Quantos discos ele já gravou? Não, mas quantas vezes ele ganhou o campeonato da Fórmula 1? Um. Quantas vezes ganhou o Hamilton? Três. Obrigado. Ele entende muito de vencer. Não. Ele virou crítico de música. Ele ficou crítico da vida dos outros. Eu tenho muita restrição pelo que o Hamilton faz, mas se ele quer gravar a música... Cara, não. E se ele gravou e ganhou? Não. Meu amigo, não. Cala a boca. Ele triunfou no trabalho dele. Ninguém fez melhor o que ele fez em 2015. E provavelmente ninguém vai fazer melhor o que ele vai fazer em 2016. Não, eu tô torcendo pro Rosberg, hein? Não, ele tem torcida. Eu tô dizendo a verdade. Não, entendeu? Que faça e que seja campeão. Mérito dele, que seja. Olha, Villeneuve. Bom. Olha, o Villeneuve tá gostando que a gente tá falando dele, viu? Isso eu tenho certeza. Sim, é verdade isso. O Villeneuve tá virando uma véia, né, cara? Mas faz tempo. Eu lembro quando o Hamilton estreou, que ele ficou criticando, que o Hamilton nas largadas ficava andando o carro pro lado e pro outro. É que ele ganhou tanto quanto o Hamilton na Fórmula 1. Não, é, porque o Hamilton tava acabando com os recordes dele já logo no começo da carreira. É, que recorde? Os números dele. Não, o Villeneuve conseguiu a pole na primeira... Foi a pole na primeira... Não, quase conseguiu a pole. Saiu em segundo na primeira corrida. O Villeneuve já era um piloto campeão da Indy. Não, e treinou... A melhor equipe disparada da Fórmula 1 naquele ano. E treinou 20 mil quilômetros naquele ano. Nossa senhora. Sim, era uma época que se podia andar muito antes da temporada começar. Ele andou 20 GPs. Sim, se alugava uma pista e mandava andar. É. Largava pau. Hoje, eu lembro de um teste, cara, que eu vi em vídeo. Eu vou te contar a escalação da McLaren, hein? Ayrton Senna, vai colocando aí, Gerhard Berger, Roberto Pupo Moreno, tá? E Alan McNish, tá? Todos com McLaren, quatro McLarens na pista do Estoril, cara, quatro, acho que foi reportagem da Globo, Jornal Nacional, não sei, e aí você via assim, ó, os quatro andando um próximo do outro para simular um grande prêmio, Roberto Moreno, hein? Que é cupincha criado, amamentado junto com o Piquet. Entendeu? Então, cara, são coisas assim que a gente acha, sei lá, nunca mais vai ver do jeito que tá a coisa. Bom, Wellington, então vamos parar por aqui? Opa, com certeza, né? Cara, eu vou tentar entrar na sua pauta aí, juro que eu vou caçar uma notícia boa pra te elogiar a Fórmula 1, cara. A gente vai tentar. Bom. Então, vamos lá, né? Instituto Ingo Hoffmann, né? Então, não esqueça de ajudar aí o Ingo, tá? ingohoffmann.org.br, né? Acesse, ajuda uma criança a ter esperança, tá bom? E os nossos contatos, né? O formulafu.wordpress.com é o nosso site. Aí você tem o nosso e-mail, formulafu1@gmail.com. O grupo no Fórmula Fu e a página também estão no Facebook. Então, você digita lá Fórmula Fu que você acessa os dois, tá bom? Temos também o nosso Twitter, o @DanielGimenez79, aí aparece lá o nome Fórmula Fu, o Instagram @FórmulaFu, e também temos nosso grupo no WhatsApp, né? Então peça para eu, pro Gustavo, pro Wellington, né, adicionar vocês, manda uma mensagem pelo Facebook, na postagem do programa, né, já fica lá o endereço, né, no nosso, no Facebook, né, o link para você nos acessar, mande a mensagem dizendo que você quer fazer parte do grupo, o grupo está muito bacana, muito legal, a única regra é respeitar a opinião alheia. Pode não concordar radicalmente, mas não, né, a única regra que a gente quer, não quer que critique a forma da outra pessoa pensar. Tudo bem? Então a gente sempre interage com vocês lá. Não é um grupo que a gente deixa só as pessoas conversando e dá um oi de vez em quando. A gente está interagindo, manda mensagem, conversa. A gente tem essa proximidade, tá bom? Aqui não é programa que, nossa, estamos lá num patamar e o fã ali embaixo. Não, isso não existe, né? Então vamos estar juntos aí sempre colaborando, tá bom? Então nós temos... usei até uma palavra errada, fãs, não é isso, a gente tem amigos, né? É isso que a gente quer aqui no Fórmula Fu. Então, em oferecimento do CEP Tadcock de Araçatuba, né, na nossa postagem vai sair o link, né, então matricule seu filho, né, numa escola moderna, né, com consonância com as novas tecnologias, sistema Grow Up, tá? Então, novos alunos pedem uma nova escola, certo? Então acesse lá o site e conheça o sistema, está revolucionando a educação brasileira, tá bom? Então é isso aí. Wellington Leal, aquele abraço. Olha, pessoal, obrigado por nos prestigiar. A gente fica muito orgulhoso de poder ter vocês como ouvintes. Desculpa qualquer coisa aí, que às vezes a gente parece meio ranzinza, né? Mas a gente, antes de tudo, a gente é verdadeiro. A gente não manipula nossas emoções, não manipula nossa visão. A gente é, antes de tudo, verdadeiro, que é isso aí que a gente preza, transparência, entendeu? Quando alguma coisa incomoda, a gente fala. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente fala, entendeu? A gente procura ter a maior sinceridade. E se a gente tá errado também, a gente admite. E acabou. Obrigado aí. E vem temporada, Fórmula 1, vem, porque essas notícias, esses testes, a gente quer ver coisa concreta. A gente quer discutir coisa concreta, cara. É isso que eu espero. E bora lá, vamos na expectativa de começar esse campeonato. Tem mais umas 3 semanas aí, vai ter a Indy. Já é alguma coisa também pra gente, de verdade, pra gente discutir. Valeu. Até a próxima semana, espero vocês estejam com a gente de novo. Tchau. É isso aí, galera. Então, reforçando o que o Wellington disse, aqui é a sinceridade mesmo, né? Fez certo, a gente aplaude, fez errado, a gente critica, é comum isso na vida. Não tem uma relação de falsidade. Então, muita gente fica falando bonitinho e por trás fica minando, né? Aqui não tem isso, não, tá bom? Pena que o ser humano, na maioria das vezes, não é capaz de entender o que é uma relação honesta. Honesto, sincero, é isso. Se você só quer elogio na sua vida, se você acha que tudo que você escreve vai ser babado pelos outros, então faça alguma coisa para você ser chamado para aparecer no Domingão do Faustão, né? Ali, só elogios, tá certo? Então é isso aí, um abraço, cuide-se bem e tchau! I'm only happy when it rains.